entendeu? Eu vou explicar. Não deixem te dizer o que deve fazer. Cê vai lembrar de mim. Uma boa menina faz assim, vem. Seu jogo acabou e o baile começou. Cê vai lembrar de mim. Uma boa menina faz assim. Uma boa menina faz assim. Fala, galera! Sejam bem-vindos ao último LogadoCast de 2018 e quem sabe para sempre, não sei, não posso garantir nada. Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos fazer a segunda parte da nossa retropop, a nossa retrospectiva de 2018, onde nós vamos comentar o melhor da música, né? Mais um pouco do melhor do cinema, o melhor das séries, o melhor de tudo, né? O melhor do Brasil não teve, porque nós perdemos. Aliás, esse já tem o subtítulo do programa, que é o ano que não queria acabar, né? É o ano de 2018, infelizmente, né? Um ano que está terminando com o quê? Com o Temer fazendo elogios à Dilma. É uma coisa que está acontecendo, Brasil. Né? E para poder relembrar momentos memoráveis desse ano, né? Peculiar. Léo Oliveira. Tô aqui de novo, né? Relembrando 2018 pela segunda vez, porque foi um ano tão marcante que a gente não pode deixar de marcar a presença dupla. Dupla penetração no ouvido das pessoas. Adoro, adoro. Leandro Chat. Oi, gente. É, de novo, último programa. Férias tá vindo, graças a Deus. Que. E é bom sempre relembrar, né? Coisa boa, coisa ruim. Coisa ruim não é bom de relembrar, né? Mas, infelizmente, teve coisa ruim que aconteceu. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas vamos tentar focar no que foi melhor. Filme, série, música e tudo aí que a gente gosta de apreciar durante o ano. E ele que está sambando na cara dos brasileiros, aproveitando um frio gostoso, Darlan Generoso. E aí, gente, tudo bem? Então, tô muito animado aqui, né? Porque tô nessa vibe, né? Do ano de 2018. Tá acontecendo tanta coisa boa nesse ano que não tem como a gente falar sem animação, só que não, né? O ano que você foi pai, né, Darlan? Porra, o ano que eu fui pai, o ano que... Nossa, tanta coisa aconteceu esse ano, e agora eu tô parei pra pensar real. Minha vida mudou completamente em 2018. É, sim. Mas é isso, né? A gente tá aqui, né, pra falar. Já começou com uma chantagem gostosa, né? Só você já jogou no ar que vai ser o último programa pra sempre, quem sabe. Se vocês não colaborarem com o padrinho, ou não comentarem, ou não assinarem o feed. E é isso, gente. Tamo aqui, vamos comentar muita coisa. Eu não participei da primeira parte, mas eu vou falar tudo que eles falaram lá, porque eu não respeito a pauta. Então, se tiver algum tema da primeira parte que eles falaram e que eu lembrar, eu vou falar aqui também. Então, faz. Adoro, adoro. É, antes da gente começar a entrar na pauta, vamos relembrar 2018 em números aqui para esse podcast, né? Para o LogadoCast. Números que não representam nada, mas só pra gente ter uma ideia de como foi o ano, né? 0, 1 e 8. Caro! E representam nossos corações, né? Vale agora vamos, dizer. Agora vamos vai lembrar ser. Números romanos. M. Garoto! Adoro. Ainda bem que não sei, sabe, porque eu não sei. Eu não sei falar o resto, só sei MM. Eu também não sei, não. Eu não lembro. Acho que é X, V, I, I, I. M, M, M. Zero tem em romano? Não sei, acho que não, né? Ah, sei lá, gente. Apaga isso, tá? Na edição, esquece. Não, vai continuar. Claro que não. Acho que não. Ignora isso. Ah, tá bom. É, vale dizer que esse é o nosso sétimo ano de podcast, né? A gente tá encerrando a nossa sétima temporada. A gente funciona um pouquinho diferente do Salzinho, que do SA Cast, que começa a temporada em setembro e por ali vai. A gente começa a temporada de janeiro, vai até dezembro, né? A gente faz o ciclo do ano. E pela primeira vez, desde a segunda temporada, a gente vai ter o nosso maior número de episódios. Na segunda temporada a gente teve 38 episódios. Esse ano, com esse episódio aqui, a gente tá com 42 episódios. Adoro. Olha. E com qualidade, hein? Não é? Com qualidade. Com qualidade. 42 episódios. Então pode botar aí muitas horas de diversão, né? Muitas horas de abobrinhas faladas. E eu tenho aqui, eu separei os 10 episódios mais baixados desse ano. Ah, né? Pô, eu vou começar do décimo pro primeiro. Vocês querem fazer alguma aposta de algum programa que está nessa lista dos 10 mais baixados desse ano? Peraí, deixa só eu abrir meu Spotify para verificar quais são os episódios desse ano, porque são muitos episódios, gente. Então, eu não tenho como apostar, porque os episódios se confundem na minha cabeça. Isso vai contar hit list, drops, tudo, ou só programas. No Logado Cast? Todos os nossos programas. Deixa eu entrar aqui no Logado Cast. Primeiro Logado Cast do ano, vamos ver. O primeiro que eu vou apostar é Vanira, porque... Porra! Né? É um tema. Inclusive, gente, hoje, que é o dia que a gente tá gravando, faz um ano de Vai Malandro, o clipe que mudou o Brasil e o mundo, né? Hoje? Não é que a Anitta se ache, mas o mundo acha por ela, eu acho que... Sim, é o clipe que é comparado ao Michael Jackson gravando no Dona Marta, né? Então é realmente isso, um clipe que veio pra ficar e veio pra mudar a humanidade. Então, devemos relembrar, né, isso. Tô muito feliz de estar vivo, né, Léo, nesse momento, né? Um ano de comemoração desse clipe tão icônico. Estou morrendo nesse momento, né, Nala? Caralho, eu tô muito Whitney, tô muito Katy Perry na escada chorando. Então, a minha primeira aposta do mais baixado vai ser o nosso episódio de político, depois do impeachment, da eleição do Bolsomerda. Uhum. Acho que vai estar no top 10 esse. Acho que o Vai Anitta vai estar no top 10 também. Espero que esteja, porque foi icônico. Uhum. Acho que o episódio Desculpa, pode falar, Leandro. Eu acho que o mais baixado vai ser Hit List Avril Lavigne, será? Mas Avril Lavigne é do ano passado, jovem. Ah, do ano passado já. Estava nos mais baixados do ano passado. Vou fazer o mais baixado ano passado, se não me engano. Vou fazer o Darlan, apaga isso, jovem. Eu acho que o dossiê Cleo também vai ter bastante acessos. Amo. É porque eu acho... os crimes do Genivaldo tá recente ainda pra poder a gente ter muito acesso. Sabe. Será? Eu acho que o nosso hitlist de acústico, talvez. Eu acho que também. Foi muito icônico. Talvez o hitlist acústico foi... É verdade. Espero. Então vamos lá, as revelações? Vamos. Começa então, do 10, só pra ver se a gente quebrou a cara. Então vamos lá. Em décimo lugar, nós tivemos o hitlist 19, Kelly Clarkson. Ah, tá. Manipulado. É. quem me dera que fosse. É, em nono lugar, a gente tem a nossa edição 149, que foi Tina Estrada de volta a Grey's Anatomy. Pô, maravilhoso. Episódio icônico desse, amo. Em oitavo lugar, foi a nossa Season Premiere, né, o primeiro Langer de 2018, onde a gente fez aquele, né, recap do que tinha acontecido, Globo de Ouro, essas coisas tudo. Que foi o episódio que eu matei a mulherzinha que... Ih, meu Deus, ele tá destruindo minha casa. Eu não vou nem na sala ver, desculpa, sabe? Só ouvi o barulho das coisas caindo. A gente também ouviu. Gente, o gato do Darlan tá possuído porque não tá participando da gravação. Ai, maravilhoso. E sétima posição, a gente tem Objetos Cortantes numa pose com Samantha. Onde também ia apostar nesse. Que coisas maravilhosas, né? Falamos aí de Amy Adams, Siririqueríssima. Falamos da melhor série, né, gente? Que é pose. Exatamente. Não, pose com certeza. E Samantha, né? Sim. Samantha. Ah, o episódio de 13 Reasons Why tá no top 10, não? É, vamos lá. Sexta posição foi a nossa edição 141. Foi a liberação de 8 mulheres numa barraca do beijo. Amo. Né? Cristina Aguilera claramente irritou o podcast. Amo. Falamos sobre Cristina Aguilera, exatamente. Foi o lançamento do álbum. Liberation. Quinta posição foi o nosso bolão do M. Acredite se quiser, o nosso bolão do M. Nossa. 2018 entrou. Em quarto lugar. M ainda fazendo sucesso em 2018, né? É que ainda tem. Né? Porque não existe mais podcast de série, né? Então. Ainda tem gente que vê série, chocado. Sabe qual é que é, né? Na quarta posição foi a festa da firma da nossa edição 150, que foi o maior podcast da temporada, talvez esse possa bater, não sei, mas foi uma... Qual posição essa? Quarta posição. A galera ouviu 3 horas e 26 de podcast, que maravilhoso. Puta, maravilhoso mesmo. Não sei se ouviu, mas baixou, né? Importante é isso. Pelo menos, né? Continue assim, gente. A medalha de bronze vai pro nosso podcast Cuti Cuti da temporada com Amor, Simon. Né, nosso podcast Cuti Cuti. Tava torcendo tanto, gente. Eu nasci pra esse momento, gente. Muito obrigado pela medalha de bronze. A segunda posição, que é a nossa medalha de prata, ficou com a edição 131, que foi The Handmaid's Tale, a primeira temporada. Ah, socorro. Foi quando a gente divulgou e enalteceu essa série. E aí, meses depois, a gente fez a segunda temporada. Fudeu a gente. E aí foi o primeiro lugar, a segunda temporada, foi. O flop vem em primeiro lugar, né? Vamos. E em primeiro lugar, a nossa edição 139, 13 Reasons Why, a segunda já, temporada. Gente, não acredito nessa dobradinha do diabo. Mesmo, né? É o gatilho, né? Que foi o tema desse ano. Então, não, mas então vocês já sabem que com essa vitória já está garantido o podcast da terceira temporada. Ah, não, mas esse daqui foi o da primeira ou da segunda? Da segunda, né? Que vocês falaram mal da pra caralho. Da segunda. Foi da segunda. Que a gente falou bem mal do programa, Leoz. E Zanon estava com um ódio tão grande. Eduardo, eu acho que a gente pode anular esse primeiro e segundo lugar e colocar o Love, Simon na frente, hein? Eu trabalho com números, né? Eu trabalho com números. E os números não podem ser mentidos, né? Então... As pessoas gostam de sofrer mesmo, a gente comprovou isso, hein? Mas se a gente pode destacar outras edições aí que também tiveram um bom número de downloads, a gente tem a nossa edição 129, que foi logo o segundo programa do ano, que foi De Volta pro Paraíso, que a gente falou do clipe de Pablo Vittar, também foi muito bem, assim, de audiência. O nosso artista de acústico quase beliscou ali, ficou no top 15, então foram bons programas, foi um bom ano. Assim. Eu só quero dizer que Vai Anitta não tá nos mais baixados porque foi um dos últimos lançados, entendeu? Se tivesse lançado no início do ano, tava na posição zero. Exatamente. Eu acho que não entrou meses, porque tá, né, na posição zero, né, Léo? Acho que irritou tanto que não entrou nem na meta. Ó, concurso! Mas gente, sabe por quê? Assim, sabe por que ela não quis entrar? Rapidinho, ela não quis entrar no top 10 porque ela é humilde, gente. Pô. Gente, não é isso. A gente que vai falar bem no podcast Vai Anitta, são vocês que vão dizer como é que mudou a vida. Exatamente. E agora no final do ano, né, dia 31, tem um produto que vai, né, pra vir aí pra hitar, que é a Reputation Stadium Tour, né? Amo. Opa, que eu não vou deixar de perder. Pra hitar com o grande material, né, Taylor Swift. Seu primeiro podcast do logado de 2019 aí, ó. Exatamente. Reputation Tour. Pô, vai ser gravado na virada do ano, inclusive, do dia 31 pro dia 1º, ao vivo. É isso aí. Inclusive vai ser só Leandro gravando. Ele que adora música, vai ser ele sozinho comentando. Então, gente. 2019 é ano da mudança, gente. Anota aí. Não percam, vai ser sensacional. Vai ser maravilhoso. Não deixem de perder. Mas, para podermos passar, né, para a nossa pautinha aí de revisão desse 2018, senhor Leandro Chaves, que belíssima canção iremos tocar dos grandes hits de 2018 para essa galera que está aguardando. Sabia que ia colocar você na série. Não, quando eu coloquei o pão na boca, você me chamou. Quê? Quando colocou o pão na boca? Na boca? Pão, menino. Pô, tô comendo. Mas vamos lá. Gente, pô, é claro que 2018 a gente teve de volta ressuscitando pela segunda, terceira ou quarta vez Avril Lavigne com Head Above Water, né? Então, essa rainha que voltou para os nossos corações. Mas é uma grande música, cara. A gente gostou pra caramba. Isso é o que importa. Ele falou grande hit, eu tava esperando, sei lá. A foi música um grande do Drake, hit, a Ariana era grande, sei lá. Essa música ficou em primeiro uns dois dias aí, né? Até um desses tirar ela. E depois ficou em segundo, mó tempão. É o Rubinho da Song. É o Rubinho, Só não fez 55 milhões de visualizações no YouTube, né? Ela... Pelo menos nos nossos corações ditou muito, é uma ótima música e que bom que ela voltou. A gente já tava com saudade, eu pelo menos estava com saudade. Ela já tinha voltado, né? No CD da Demi Lovato, que a gente descobriu que ela é a mesma pessoa. Não, mas sozinha, né? Então, vamos falar sozinha. No CD da Demi Lovato. Para de matar minha vibe, jovem. Adoro. Que o Leandro tá pegando uma música realmente esse ano. Leandro falando de matar, eu falei da Demi, Leandro, ela não mata a minha vibe. Eu achei indireta, para com isso. Olha! Chega dessas insinuações com Demi. Aliás, momento fofoquinha, né? Que é o homem horroroso que Demi Lovato está namorando, Brasil. Ela tá namorando já? Tá, ela conheceu um homem na rehab, um homem horroroso. Mas tá fazendo bem pra ela, isso que importa. Joga! Né? Essas pessoas que têm problema com dogra não pode ficar se envolvendo em relacionamento. Essas coisas. A gente sabe disso. Jovem, olha só, você respeita a Lady Gaga, que ficou com o Bradley Cooper até o final, entendeu? Estar embora. Eu tô com problema de droga. Então, se você respeita o vencedor do Oscar 2019. Pede a música logo antes que eu comece a chorar. Que? Que? Ah, é que Leandro tem essa sensibilidade. Não pode falar de Star is Born, que Leandro já começa a se tremer todo, gente, de chorar. Eu não aguento mais, eu acho que já é o terceiro podcast que Darlan menciona que, sobre mim e a relação com esse filme, gente. Nada mesmo. Não, é, mas ele, Leandro, mas isso vai te acompanhar o ano todo, sempre que eu lembrar de você. Esse é só o começo, né? Eu vou te zoar com essa porra, porque eu nunca vou esquecer você falando pra mim que saiu todo se tremendo quando o homem gritou, falou não sei o quê. Mas é verdade. Aí eu vi o filme, tava esperando uma cena super impactante. Aí foi assim, ah tá, caramba, né? Poxa. Falei, caralho, por que o Leandro saiu todo se batendo do cinema, chorando, não conseguia parar de chorar, não sei o que. Quero parar mais um pouco. Eu tava escutando o último logado que acho que saiu, né? Eu acho que foi Hit List, se eu não me engano, até lá o Darlan mencionou isso. Falei, gente, socorro. Gatilho. Mas vamos tocar então Ever Levens e a gente já volta. I've gotta keep the calm before the storm. I don't want less, I don't want more. Must bar the windows and the doors to keep me safe, to keep me warm. Yeah, my life is worth. Can't reach the shore, and my voice becomes a driving force. I won't let this pull me overboard. God, keep my head above water. Estamos de volta com o LogadoCast, né? A nossa segunda parte da nossa retrospectiva de 2018. E vamos falar de filmes agora, né? Falamos muito na primeira edição, na primeira parte, com o Luciano, Taylor, com Erika, né? Mas vamos dar aqui voz a Leózio, a vamos dar mais voz a Leózio. Vamos dar mais a Leózio, a Darlan, a Leandro, dos grandes filmes do ano e os filmes bosta do ano também, que teve muito filme bosta, na verdade, né? O que não faltou foi filme bosta. Aliás, eu quero começar, já que a gente vai falar dos filmes recentes também, as coisas assim, vocês vão falar de Aquaman, se vale, se não vale, eu quero falar aqui de Bumblebee, que ainda vai estrear, provavelmente quando você estiver ouvindo esse programa. Hino. Ele já estreou e, surpreendentemente, um filme de Transformers bom. Eu estou chocado, eu pensei que eu nunca ia falar isso, que a gente foi numa pré-estreia, que era domingo de manhã. Eu pensei comigo, falei, se esse filme for igual no naipe dos outros lá, né, do Mark Wahlberg e dos dois últimos, do Shia, eu vou ter vontade de arrancar meus olhos, porque eles não vão acabar nunca, e é só porradaria de robô. Mas até porque a gente já sofreu pra chegar também no lugar, né, Eduardo? A gente já tava com muita raiva já. E aí, esse filme, ele é maravilhoso, né? Até porque ele é protagonizado por Hayley Steinfeld, né, minha musa de Leózio e de Henrique, essa princesa. Maravilhosa. Ótima no papel, muito boa. Fiquei com raiva quando vi que ela ia fazer isso, mas também eu pensei disso de Michelle em Venom e tô hoje amando Venom e Michelle. Garoto, respeita. Mas assim, o filme é super divertido, né? Bumblebee Origins, né? Que mostra a guerra lá em Cybertron, que a gente sempre ouviu falar, mas eles mostram um pouco da guerra, como o Bumblebee veio pra Terra. E eu acho que, assim, é um filme super gostoso, Ele tem uma trilha muito legal, né? Até ótima. Pode cansar um pouco, porque eles vão tocando muitas músicas na sequência, assim. Tipo, parece que tá dando, passando as músicas no Spotify. Eu falei isso com o Eduardo. Logo Guardiões da Galáxia. No início trilha. Do... Não, mas no início do... No início do filme, não dá um descanso, sabe? Ele acaba uma música e emenda outra. É tipo Spotify mesmo. Eu até comentei com o Edu. Eu falei, tá muito boa a trilha, mas eles precisam dar uma pausa de pelo menos alguns segundos entre a música. Uhum. Esquadrão Suicida. Cada cena é um videoclipe. O Leózio, e o namoradinho de Hayley no filme é o Nick de Com Amor, Simon, é o namoradinho dela no filme. Ótimo também no filme, tá muito bem. Ele é um nerd. Era Nick Jonas. Não, Nick Jonas agora é de Potranca Chupa. Que, aliás, grande evento de 2018, casamento relâmpago, né, de Nick Jonas e Potranca Chupa pra quê? Pra abafar o caso dele com o Shawn Mendes. Ai, jovem, não fala assim de Shawn, que ele teve um grande destaque nesse ano, você não vai fugir não, que foi o medo das pessoas descobrirem que ele é viado. Descobrir não, né? Pensar que ele é viado. Pensar. Pensar apenas, teve, tá? Teve a barra, inclusive, envolvendo Palmitinha, Taylor Swift, né? Que ela postou uma foto dela maquiando ele de zoeira, e aí ele disse que tudo bem, e depois no dia seguinte ficou que nem Leandro, depois de nascer uma gaga, se rasgando inteiro. Ai, meu Deus, o que vão pensar de mim? Maravilhoso. Mas Darlan viu também, Bumblebee, né, Darlan? Uhum. Eu sei que você fosse falar Bambu Luar. Também, deve ter visto também, né? Já vi, achei bem legal o filme. Achei um filme bem... Eu saí bem surpreso, porque eu tava esperando zero coisas, né? Sim, eu também. Igual a gente. Eu falei, ah, gente, tá de graça, não vou pagar pra ver, tô aqui. A mesma coisa, gente. Eu tinha visto aquele Era Uma Vez do Deadpool, né? Once Upon a Time Deadpool. Que é uma bostona, né? Ah, na verdade é o mesmo filme, né? Não é uma bosta. É o mesmo filme sem as partes engraçadas, que são as patologias da disputaria. E aí, aí tem um homem avulso no filme que não serve pra nada, que incluíram depois pra fazer umas piadas que não tem graça, com Disney e tal. É o menino do Anos Incríveis, Leozio. É, pra fazer umas piadas com a Disney, tipo, ah, é porque o Deadpool agora tá na Disney, blá blá blá, e aí a gente tá fazendo esse filme aqui pra poder arrecadar mais dinheiro. É bem sabido isso aí, assim, mesmo ele voando, sei lá. Na verdade, assim, o objetivo do filme é arrecadar dinheiro pra caridade. Não, é pra caridade. E o filme só vai ficar no cinema do dia 13 ao dia 25 de dezembro. Mas são então, dois primeiros filmes, não é? Junto. Não, na verdade é só o segundo. Ah, eu achava que eram os dois condensados. Érica que mentiu. Não, é só o segundo. Eu não lembro que mentiu porque eu não lembro do primeiro, né? Eu não lembro de nada do primeiro, então... Eita porra. É o gato tentando invadir sua casa? Não, foi eu apertei o botão de fazer ligação no Skype e aí começou a chamar. Foi sem querer. É, então, eu não lembro do primeiro. Então, as cenas que eu lembro são do segundo. E estão todas lá, tirando a parte do Deadpool que tá com a perninha de criança pelado que mostra a piroca, não tem? No primeiro eles iam botar o cintaralho, as maconhas, tudo. Não tem. É só do segundo mesmo, é, já. Só do segundo, entendeu? Então, assim, eles fizeram um recorte do filme e colocaram lá de novo pra poder arrecadar dinheiro pra caridade. Beleza. Agora, Bumblebee, eu achei bem legal porque eu não esperava. Eu achei a menina protagonista muito boa, real. Ela é ótima. Eu achei o Bumblebee, a relação dos dois, bem legal. Eu até comentei com o Sasser que me lembrou um pouco ET. Sim, também. É a mesma coisa. Porque tem toda uma inocência do Bumblebee com ela. Assim, é bem legal. Você acho que eles esqueceram um pouco da explosão, um negócio de alienígena, não sei o que lá. Que tem. Graças a Deus, né? Antigos, e focaram mais na relação dela com o Bumblebee. E aí ficou legal. Porque tem um motivo pra existir o filme, entendeu? Não é, tipo, uma conspiração intergaláctica de 800 milhões de anos. Não tem isso um pouco, mas não é esse o foco, entendeu? E aí eu saí bem surpreso. Achei os personagens bem carismáticos e achei a história bem redondinha. E fiquei feliz que tá todo mundo gostando, né? Espero que arrecade bastante, porque merece. Vontade. Graças a Deus. Sim, sobrevida pra franquia. Léo, você vai gostar com certeza, porque o filme é bem legal, de verdade. Se você esquecer que é Transformers, então, só falar assim, que filme legal, sabe? Poxa, quero ver mais desse universo. Espero que tenha Bumblebee 2. Esquece Transformers e faz só Bumblebee agora. E sabe o que é bom também? Que eles não ficaram insistindo muito no chefão lá deles, o Optimus Prime. Ele aparece porque tem que aparecer, sabe? Mas não ficou insistindo. Porque também já teve 7 filmes, né? O filme é todo Bumblebee. Agora, eles encerraram muito bem o filme. Assim, eu falei com o Eduardo, não precisa ter continuação com ela ali tudo. Mas se fizer muito sucesso, arrecada muito, vamos fazer. É, até o filme... Ah, eu quero comentar o filme da Tyra Banks, da boneca 2. O quê? Mandy the Doll. Que é o filme que, é o filme que eu assinei o Hulu, né? E aí apareceu no Hulu... Você assinou quem? A Hulu? Isso, a Hulu. E aí apareceu no, na Hulu o filme da Tyra Banks pro canal... aquele canal da ABC Family, da... Freeform, isso. Da Freeform. Que é aquele filme da boneca, que ela é uma boneca e aí ela ganha vida. Que isso, Mari? Mas é o, é o Mandy the Doll mesmo que o Léo falou? Não, teve com a Lindsay Lohan 1. É... Ai, Deus, não lembro o nome. Na década de 80 também teve, né? Que é o Manequim. Peraí, eu vou lembrar o nome aqui, peraí. Tyra Banks, Pot Lidl. Vou botar aqui, Pot Lidl. Boneca. Tyra Banks, boneca 2018. Gente do céu. Aqui, a boneca que virou gente 2. Socorro. Não, o título português é maravilhoso, né? Não, sério, esse filme é maravilhoso. Eu nunca assisti tanta vergonha na minha vida vendo uma coisa como esse filme. O nome em inglês é famoso esse filme, cara. Não, o 1 é famoso, passava na sessão da tarde. Era com a Lindsay Lohan. A Lindsay Lohan era a dona. Era a dona da boneca que era a Tyra Banks. E aí a boneca ganhava vida e tal. Nesse segundo filme, como a Lindsay Lohan tá acabada, morreu pra viver, a filha da Lindsay Lohan, a Lindsay Lohan deixou a boneca pra filha, e aí a filha dela que tem toda a interação com a Tyra Banks boneca. E eu acho engraçado que a boneca envelhece, né? Porque por mais que a Tyra Banks tenha mais ou menos a mesma cara, mas dá pra ver que ela envelheceu, né? Então, eu acho que a Tyra Banks tá um pouco estragada da época, por exemplo, da época que ela fez o Show Bar. Ah, mas então, eu acho que ela continua bem bonita. Não, sim, mas ela tá um pouco diferente, assim, né? Mas esse filme é um filme muito crocante. Eu acho que Leoja, se ver esse filme, vai amar. Eu tenho certeza. Merece muito um salzinho. Se você quiser fazer, Léo, me chama, porque é muito maravilhoso. É muito bom mesmo, sério. E aparece, tipo, umas fotos, assim, de Lindsay Lohan criança. E aí a filha da Lindsay Lohan é uma dessas atrizes que fazia série da Freeform, sabe? Que fazia, sei lá, Pimentada, esses filmes ruins, assim. E aí essa mulher, ela é horrível, ela é muito ruim. E tem uma criancinha o filme todo que serve de guru espiritual que fica falando pra ela: mas você tem que cuidar bem da boneca. Não, mas você tem que não ficar lá na boneca. É muito engraçado, sério. Eu recomendo, gente. Se você tiver sem fazer nada, por favor, faça download da boneca que virou gente 2. Eu vou lembrar, eu vou descobrir aqui no Google o nome em inglês e vou falar pra vocês daqui a pouco. Mas e o que vocês viram durante o ano que foi bom e que foi de ruim? De filme? É, não, de batata. Gente. De que? Batata? É? Batata show. Ah, batata, eu gosto muito de batata frita. Batata é... Aquela batata com casca, rústica, porra, pra mim é o melhor tipo de batata. Eu amo muito. Que loucura. Eu amo muito. Olha, esse ano teve 11 mulheres, 8 mulheres e... 11 mulheres, adoro. É, foi bom. Teve que já falamos, a estrela, a Star is Born. A estrela que virou gente. O Love Simon. Love Simon, que foi tema de podcast. Missão Impossível 6, que eu adorei o filme. Eu acho que o Eduardo também gostou bastante. Cara, teve bastante filme bom, mas eu acho teve que... Teve o Rei do Show. Ano... O Rei do Show de novo, ah, né? Ah, não, o Rei do Show não teve. É. Mas esse ano eu acho que teve mais filme ruim do que filme bom. A gente viu hoje, né, Dalla? Teve sim. Eu inclusive vi hoje o Rei do Show de novo. Rei do Show antes do Upon a Time. Aliás, eu mandei mensagem pro Darlan mais cedo, né? E falei assim: Darlan, hoje faz um ano que eu fui na pré-estreia assistir o Rei do Show pela primeira vez. Nossa. E eu falei pra ele: jovem, pra mim não faz um ano, vai fazer um ano semana que vem, porque eu vi uma semana depois. Mas eu vou ver hoje pra comemorar. E aí eu vi Rei do Show hoje com o Kratos, meu gato, pra apresentar ele. Gostou, ele ficou sentadinho vendo. Adoro Zendaya no trapézio lá. Ele gostou. Mas e aí, mas, ó, jovem? O Darlan acabou vendo muito filme que estreou na Polônia e no Brasil. Sim, ou não estreou, chegou muito depois, né, Darlan? Uhum. Ó, eu acho que os filmes que eu mais gostei... Eu vou falar só do... Assim, fazer uma lista do ano. Dos filmes que eu mais gostei, eu abri aqui uma lista geralzona. Depois eu posso fazer todo a minha também, se der. Eu tenho até anotado aqui. Cara, eu gostei muito de Antônia, Eutônia, Pantera Negra, top. topzera, de filme que se escora em militância, né? Mas eu gosto muito, apesar de ser uma trama super rasa, né? Sem profundidade, roteiro fraco. Se escora em militância, mas eu gosto demais. É, cara, esse ano teve aquele filme maravilhoso, só que não chamado Tomb Raider, A Origem. Cocô do cavalo do bandido, odeio. Gostei muito do jogador número 1. Realmente existiu. Gente, muito ruim. O jogador que lembrou, né, Leose? Jogador número 1, amei. Amei jogador número 1. Oi? Tá na minha lista também. Foi, Léo? Também, tamo junto. Gostei muito. Né? Eu achei muito legal as referências do filme. A história é bem simples, mas você fica preso. Eu gostei dos personagens, assim, super legal. O Leandro já falou de Love, Simon. Gostei bastante de Love, Simon. Aí teve todos os de herói, né? Teve Vingadores. Eu amei Vingadores. Apesar de não ser o melhor filme da Marvel, mas uma vez reforço. É muito legal, gosto bastante. E agora do segundo semestre, eu acho que o filme que mais me marcou foi Han Solo. Mentira, tô só... Você ficou chocado quando descobriu a origem do nome da Hanna. Porra! Do sobrenome dele, né? Né? Solo, porque na verdade ele é sozinho. Solo tá sozinho. Ele é sozinho. Não acredito. Adoro. Eu gostei muito de Homem-Formiga e a Vespa. Apesar de eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gostei bastante. Gostei bastante de Missão Impossível. Também. Tá, né? Infiltrado na Clã também. Também dessa Infiltrado época aí. Infiltrado na Clã. É, cara, viu o papel da sua vida, né? Em Missão Impossível. E Mamma Mia, Here We Go Again, esse hino de filme. Inário, Brasil! Gente, teve Podres de Rico também, né? Crazy Rich Asians. Isso. Teve... Gente, teve muito filme. E agora o no final Lugar do Silencioso, ano... Lugar Silencioso, ótimo filme também desse ano. E agora no final do ano, eu já vi a Homem-Aranha no Aranha-Verso, que é um hino maravilhoso, maravilhoso, real, muito bom. Gente, eu chorei vendo esse filme. É muito legal, é de verdade. Eu espero muito, muito que ganhe a caralha do Oscar de animação, porque merece. É muito foda esse filme. Homem-Aranha, Aranha Verso. É, amanhã eu vou ver Mary Poppins, que não vi ainda, mas tem cara de ser muito legal. Eu gosto de musical. E os trailers eu agora tô gostando mais. Tô vendo algumas músicas no YouTube, tô gostando, então eu acho que eu vou gostar. E, né, Aquaman, né, gente? Filme do ano. Não tem como não elogiar. Finalmente, um acerto da DC. Assisti Aquaman semana passada. Não fiquei surpreso, porque não esperava nada. Eu esperava brasileira, né, Darlan? Não sei se você lembra, assim, a gente fez aquele podcast das previsões da Marvel, sim, há muito tempo. Eu esperava meu morro. Também vai ser engraçadíssimo, e foi o que ele me entregou. Não, e assim, eu fiquei feliz, porque o filme foi um filme que ele não se levou a sério em momento nenhum. Tem a historinha de fundo lá do Aquaman, da origem dele e tal, da mãe, bababá. Mas, cara, o Momoa é muito galhofa. E a Amber... Amber Heard. Ela é lindíssima igual a Noeli, mas ela é muito má atriz. Muito má atriz. Muito mas mesmo. Igual Momoa, né? Mas ela é... Cara, honestamente, ela é eu achei ela pior que o Momoa. Não é, não. Léo, eu achei ela pior que o Momoa, sem sacanagem. Porque o Momoa... Eu olho pra cara dele e eu tenho vontade de rir já. Porque ele é babaca. Ele é fã, né? Ele é fanfarra. Ela, eu tava sentindo que ela tava tentando dar o melhor dela, entendeu? Só que ela não tava conseguindo. Ela tava tentando ser Nicole Kidman. E aí, mano, não deu, sabe? Eu não acho ela bem ruim. Mas ela é lindíssima, igual a Noeli, então, pra mim, tá de boa. Ela fez bem o papel dela. Vocês não assistiram a primeira série que Amber Heard fez na vida? Qual foi? Melrose Place? Era uma série que ela era a menina que ficava tomando banho no regador. Deixa eu achar o nome da série. Que? Era uma série da WB, assim, que era tipo muito teen, ridícula. Foi a primeira série que ela fez na vida. E ela era a personagem Espírito Livre, que ela ficava correndo pelo jardim com o regador ligado, vestido branco. Era incrível essa série, deixa eu achar. Hidden Palms. Ah, Hidden Palms, eu lembro. Nossa! Teve 8 episódios. Sim, olha aí, Dallan, viu? Eu lembro, tinha aquele Oliver de Deus que era insuportável em Deus. É, olha, tinha uma menina que era tipo a filha da Mary genérica, assim, muito mal feita. Não era a filha da Mary mesmo? Mamie Gummer? Eu tô achando que era, porque era... Uma... Igual das duas, né? Tinha, viado. Tessa Thompson tava nessa série. Quê? Juro. Tessa Thompson já fez cada coisa na vida, né, gente? Sim. Tessa fez 6, 7 episódios. Quando eu lembro que Tessa Thompson era neta de Tiff em Grey's Anatomy, segunda temporada, eu fico como? Todo me tremendo. Não, e pior, tinha dois de Deus, Darlan, que era o Zack e aquele menino chato, Oliver. Que era o... Não, eu só lembro do Oliver, o Zé. É porque o Zack, ele é a segunda temporada de OC, né? Que ele era aquele namoradinho da Summer. Summer. Isso. Não tá ligado. Quem não foi namoradinho da Summer na vida, né? Eu queria ser namoradinho da Summer. Mas assim, gente, voltando pra Aquaman, só... eu não quero spoilar muito, que é um filme muito surpreendente, né, da Lana. Sim. Mas assim, eu queria dizer que um filme que começa com Nicole Kidman comendo um peixe de aquário e fazendo cato de fiz merda, merece meu respeito, gente, porque o filme, a partir daí, primeiro, ele tem uma surpresa incrível com Nicole, né, que ninguém poderia prever no filme. Uhum. Então fiquem de olho, assim, prestem atenção em cada detalhe. Ele tem o homem de Invocação do Mal, né, que eu gosto maravilhoso, muito. Maravilhoso, maravilhoso. Fazendo cara de bicha mal o tempo inteiro, uhum. Muito bom esse homem. E o tipo assim, os cabelos de todo mundo se mexe horrores embaixo d'água, Darlan. E o dele tá com fel, que não mete um milímetro. Tipo, eu sei que tá amarrado, mas não faz um fio assim, sabe? É incrível. Eu acho maravilhoso também esse plot. E eu gostei muito daquelas sequências todas lá de luta na água da arena lá, de sim. Atlantis e tal. Cara, é bem, sim, é bem legal. Os efeitos DC, eles não, meu Deus, mudaram loucamente. Mas eu acho que pelo que eles queriam entregar nesse filme, que é carão na água, aguão na cara, e Amber Heard quebrando garrafa, sabe, em câmera lenta. Uhum. Momoa na hora que pega o uniforme, o tritão, o tridente, não sei o quê. Tipo, eles conseguiram fazer um negócio grandioso, assim, por mais que sim. Não seja levado a sério. Então, assim, eu acho que eles já estão no caminho certo. Não é, meu Deus, o melhor filme da DC em 30 anos, porque... Mulher Maravilha é muito melhor, né? Então, tipo, mesmo que Mulher Maravilha tenha um problema do mostrando CGI, eu acho que tá anos luz, mas é muito melhor do que a DC vinha fazendo até então. Mas esse também tem monte de CGI, né? Tem aquele Black Manta lá, que não serve pra nada. Como eu odeio esse vilão. Não tem nada, não serve pra nada. Nada. Não, vamos falar isso? Só... terminar o Black Manta. Tá, você para de ouvir rapidão aí, você vai ver amanhã, né? Rapidão. Não, é só porque pra falar assim, o filme começa com o pai do Arraia Negra querendo matar o Aquaman, tipo, because of reasons. Vou matar esse filho da puta, sou pirata, não sei o que. Ah, aí ele fica lá, o pai e o filho tentando matar o Aquaman, aí o Aquaman foge e deixa eles lá e ele, puta merda, meu, você deixou meu pai pra morrer, puta merda. Mapa do Maroto. Lindo, você percebeu que vocês estavam errados em algum momento? Caralho, que ódio desse homem. Mas assim, Amber Heard comendo fruta, comendo flor também na Itália, incrível. E os figurantes todos maravilhosos, assim, olhando pra câmera o tempo inteiro, amei demais. Eu amo. outra coisa, Darlan, o diretor falou que não ia fazer bolha d'água, né, pra eles conversarem, tipo, espaço sem água dentro da água, e faz toda hora. Tipo, toda hora tem bolha, né, eu reparei nisso, eu ia até comentar depois contigo, porque ele falou que não ia ter bolha, e tem bolha pra caralho, quando eles estão falando. Assim, caralho. Lá que é o que a Anabelle aparece, que é só destinado para isso, né, vamos conversar fora d'água na água. Muito bom, muito bom. Assista Aquaman, gente. Assista. Muito legal. Mas o que mais vocês viram de bom? Já disse lá na parte 1 que uma das coisas que eu assisti muito e gostei bastante esse ano foi o 3 anúncios para um crime, né? O 3 Billboards. Ah, é, tem esse também. É, filme excelent. Mas, em compensação, também tivemos, né, Mudinha Siririqueira. Vários Oscars, inclusive de melhor filme do ano. O Dia Siririqueira, que é o prequel de Aquaman, né? Uh-huh. Que é o prequel de Objetos Cortantes, né? Pô, mas o Leandro ia falar alguma coisa de Aquaman e a gente não deixou. Não, é porque assim, não, eu não assisti ainda também, mas pelo que vocês estão falando, o filme, além de tudo, de ser isso, assim, não dá pra levar muito a sério e tal, pelo menos também tem o ator principal, o Momoa, que tá se divertindo pra caraca. Você vê isso até nas pré-estreias, em tudo que ele vai. Ele foi naquele Jimmy Fallon, se eu não me engano. O cara. Foi no Jimmy Fallon. Ele entra no personagem em todo o programa que ele vai pra brincar, pra zoar, fizeram o tal do Haka lá. Numa pré-estreia mundial. Então, assim, o cara tá se divertindo pra caraca. Sim, ele é o Aquaman. Ele é igual o Castle. E isso que ajuda é o cara, muito, o policial, né? Que é o Castle. É o ator é o Castle, que é a mesma coisa, sempre. Isso ajuda muito, porque você dá prazer da pessoa ver o filme, né? Igual o Batman do Ben Affleck, que tu olha pro cara, o cara tá o tempo inteiro assim, com cara de que eu tô fazendo aqui, quero morrer. Aí, um paralelo que eu fiz quando eu tava vendo, assim, cara, esse filme é como se fosse um Thor Ragnarok, assim, porque ele não se leva a sério em momento nenhum, assim. Não tem pelo menos pra mim, eu não tive um momento que eu fiquei, tipo, caramba, nossa, fiquei triste, eu fiquei pensativo. Eu tava ali rindo, sabe? rindo, me divertindo vendo o filme. E pra mim, Thor Ragnarok foi esse mesmo sentimento. Apesar de Thor Ragnarok, pra mim, ser um filme melhor, a história é melhor, os atores são melhores, o vilão é melhor, Thor Ragnarok é melhor do que Aquaman. Mas, pra mim, vendo o filme, a sensação que eu tive de diversão foi a mesma, entendeu? Eu não tava levando nada daquilo ali a sério. Talvez por isso eu me diverti tanto vendo, então gostei. É um passo que você dá, né, que a gente espera que siga nesse passo e que dê certo, né? Até porque também vem Shazam e agora que deve ser na mesma pegada, né? Sim, pois é. Deve ser na mesma pegada. Então tomara que dê certo, porque ninguém aguenta mais os filmes depressivos, trevosos da DC, né? Tomara que dê jeito nisso de vez. Tomara. Acabou a trevosidade da DC, vai vir aí Mulher Maravilha 1980 e bolinha. Vai rebutar. Tem história independente. Aí eles vão rebutar tudo, menos Aquaman, que fez sucesso. Fora que tá surgindo aí também o assunto já que o Henry Cavill continua como Superman, né? Que o Momoa já disse que 100% ele não saiu do papel. Então, assim, o Henry Cavill, ele é tão Superman quanto eu sou rico. E aí tá nesse papinho todo aí, vamos ver, né? Como é que vai ser. Ele é tão Superman quanto eu sou rico, né? Tá todo mundo acreditando muito. Uma loucura, Brasil. Mas, pra puxar aqui, já que vocês estão aí com medo de falar dos filmes, falar de filme ruim. Deixa eu falar rapidão de um filme bom. Muito rápido. Não sei se só eu vi Widows. Acho que só você assistiu As Viúvas. Widows, que é das viúvas de Viola Davis. O catarro, coisa no catarro. Então, aqui eu vi. Quase não ficou em cartaz. Eu vi muita gente falando mal desse filme, mas eu gostaria de só defender, porque as pessoas que estão falando mal desse filme não entenderam o objetivo do filme, gente. Zanon, senta aqui. Vamos conversar, Zanon. Eu quero falar contigo agora. Cara, o objetivo do filme é contar a história de três mulheres, principalmente, porque a negona careca Martinalha entra de gaiata no final, mas é basicamente as três mulheres, que é a Polonesa, a Viola Davis e Michelão Rodrigues, que são três mulheres que tinham os maridos envolvidos no mundo do crime, e que o marido da Viola Davis, que era o líder da gangue, meio que deixa pra ela um último crime que vai, tipo, salvar as finanças deles. E aí, paralelamente a isso, tem, tipo, o Daniel Kaluuya lá, que é o cara do Corra, que vai atrás dela pra poder cobrar a dívida antiga do marido dela, que era criminoso. Então ela se vê pressionada a fazer esse crime. Então, assim, o filme é um drama real. Então muita gente saiu reclamando que o filme não tem muita ação, que o filme não tem tiro, que o filme não... Gente, o objetivo do filme é ser um drama. É ser um filme que tem uma pegada psicológica, entendeu? É uma coisa que até que ponto as pessoas estão disponíveis aí pra poder fazer algo no momento de desespero. Você vai vendo a história de cada uma delas se convergindo no assalto no final, entendeu? Então, assim, eu tenho muitos amigos aqui na Polônia que foram ver e saíram reclamando. E aí eu falei, caralho, vocês são burros. Vocês não entenderam o porquê que aquilo ali tava acontecendo, entendeu? Então, realmente, o filme não é tão ágil, a história não é lenta, mas não corre, é uma história ok, você vai acompanhando a vida de cada uma, mas pra mim o filme tem início, meio e fim, tem um twist que eu achei super legal no meio, entendeu? Eu achei as atuações boas, achei que a Viola Davis tá bem, achei que o Daniel Kaluuya tá sensacional, inclusive tô muito surpreso dele estar sendo indicado a nada, porque eu acho que ele realmente merecia, porque ele tá muito bem real no filme, e assim, eu peço que as pessoas reconsiderem e vejam de novo, porque vocês viram errado. É isso, só queria só deixar esse protesto aqui, porque, cara, eu geralmente não sou a pessoa que enche o saco com filme, sabe? Eu super respeito quando as pessoas não gostam e tal, mas é porque o tipo de crítica que eu vi pra esse filme não é condizente com o filme que eu vi, entendeu? Uhum. Não é um filme que é, tipo, chatíssimo, que é horrível, que a história não anda, que os atores são horríveis. Cara, é um filme, é um drama com um assalto. Se fosse um filme masculino, ninguém tava reclamando, sabe? E todo mundo achava que era foda. As pessoas iam falar assim, você viu aquele ator que não sei o quê? Você viu como eles bolaram o assalto, o crime? Agora, só porque são três mulheres, uma é uma loura modelo lindíssima, igual a Noeli, a outra é sapatão que não se assume, né? Que faz papel de hétero todo o filme, mas essa, sabe, essa é a Michelle Rodrigues. Não, mas ela não é sapatão no filme, não. Ela pega homem e tudo, mas é muito estranho ver ela pegando homem, porque a gente sabe que ela é sapatão. Ela pega o Vin Diesel, né, bicho? É, mas é porque em Velozes e Furiosos eu já ignoro, assim. É uma coisa que... É tipo Transformers pra mim, Velozes e Furiosos, sabe? Eu não levo a sério mais nada que vem dali. Eu gosto da história do carro, do tiroteio e tal. A história não presta mais atenção. Mas, cara, pensa só nisso. Porque se fosse um filme com homens, três... quatro protagonistas homens, metade das coisas que as pessoas estão fazendo pra esse filme não estariam acontecendo. Uhum. Porque ia ser mais um filme de assalto, ia ser um desses filmes mentirosos de assalto, todo mundo ia ver, ia gostar, ia amar, e era isso. Olha como o cara é foda, olha como o cara atira. Agora tu pega um filme com quatro mulheres protagonistas, mulheres fortes, com uma história bem escrita e desenvolvida, e bota um assalto no final, e aí que é um assalto bem legal, por sinal, porque eu fiquei bem tenso durante o assalto, e aí as pessoas saem falando mal, sabe? Eu não entendo, de verdade. É muito chato isso. Militou, hein? A gente não vai falar nem um pouquinho do filme mais aguardado de 2018, que foi Os Vingadores, o Guerra Infinita. Não, não, pode, ter sido não pode ter sido o melhor filme. Mas a gente não teve podcast sobre isso? Ah, mas aí agora é o retrosão, né, cara? A gente fez podcast sobre Vingadores, eu nem me lembro. Também não lembro. Não, claro, fizemos, cara. Fizemos sim. Eu lembro que a gente falou uma hora Não tinha como deixar passar esse filme, não. É, a gente detalhou cena a cena, 3 horas de podcast. Com todas as joias. Ah, olha, é verdade, minhas joias! Ah, olha a joia. Verdade. Inário da edição com o Leose. Então, Sácia, fale suas impressões de Vingadores Infinito. Ah, já falei na primeira parte, não posso repetir. Deixa eu falar na primeira parte? Não sabia, desculpa. Eu falei na primeira parte minhas impressões sobre Guerra Infinita. Mas eu quero falar, vou falar então do filme ruim então que eu assisti esse ano, que foi aquele filme do The Rock com o macaco gigante. Ai, pelo amor de Deus. Rampage. Ah, eu achei que era da Torre. Da Torre não é The Rock, né? É o outro lá. É The Rock. Não, e esse foi um Jumanji, só que na cidade, né? Esse do gorilão gigante. Esse do gorila é muito ruim, esse filme, gente. É a mesma coisa que o Jumanji. Ele tá no mesmo papel, só que na cidade. E é muito, muito ruim mesmo. Ah, o da Torre é legal. É, em conversação, o da Torre eu achei bem legal, cara. O Skyscraper? Ele de Arizona. É muito melhor, vai. Ai, gente, mas ele é o MacGyver, né? Ah, o maluco Arizona, ele faz tudo com aquela perna, ele corre. Ele usa a perna pra tudo, bicho. Usa a perna pra tudo. Eu vou puxar um filme que Darlan gostou muito, recomendou muito pra gente assistir, que foi aquele das velhas do Clube do Livro, que tava lendo. Eu assisti. 50 Tons de Cinza. Amo. É legal, eu gostei do filme também. Esse é maravilhoso, filme é muito, gente. Esse filme é hilário, Você viu esse filme, Léo? Não vi, menino. No Clube de Livro? Do Clube do Livro. Cara, esse filme é muito legal porque você tem as coroas lá, né, Jane Fonda, você tem a... Qual o nome daquela... da juíza... da atriz. Ela é famosa, aquela atriz. Ah, eu não vou lembrar o nome dela. A juíza é a Mary Sternberg, né? Tem a Kate Seberg, tem a Diane Keaton. E eu achei uma história muito legal, porque é uma história de empoderamento feminino na terceira idade, basicamente. Uhum. O foco na... Porque assim, a gente não tem muitos filmes com idoso, né? Uhum. Então, as piadas que eles fazem com os idosos são muito boas. A juíza no Tinder. No Tinder, maravilhoso. Durante a audiência. Aí ela vai lá no jantar, aí o marido dela, ex-marido dela, tá casando com a menina mais nova. Aí tem a Jane Fonda que pega, mas não se apega. E o cara atrás dela. Aí tem a outra que tá pegando avião e aí pega o Fernando. Pega o Fernando aí de Garcia no avião e tal. Então, assim, é bem legal a história. Eu achei super divertido. E sem contar que a história toda é permeada pelo livro de 50 Tons de Cinza, né? Porra! Então é muito engraçado. É muito engraçado. Ia ficar melhor só se tocasse Love Me Like You Do, mas não tô. Eu gostei muito do trailer desse filme, mas eu não quis ver por motivos de Grace and Frank. tem que ser a mesma coisa. Não. Porque a Jane Fonda, ela tem um papel grande, mas rotulando por causa da Jane Fonda. Mas o foco não é só nela. Quem tem mais e tem a outra velha que quer fazer o bagulho de dança, não é? Desse filme. Uhum. É, que ela quer fazer e quer deixar o pau do marido duro. Que ela isso, bota viagem no pau. Isso. Ele já tem um tempo que eles não fazem nada. Não transa. É maravilhoso essa cena, que ela enche de Viagra a bebida do marido, e aí o marido fica com o pau duro, e aí não consegue. Não consegue abaixar o pau de jeito nenhum, coitado, gente. E aí a polícia para o carro, eles têm que sair do carro com a barraca armada, né? E é uma policial, né? Aí a policial fala, você pode ir embora, pode ir, vai lá. Vai ser feliz, né? Tá tranquilo. Não, tamo junto. A cena também do encontro com a... Com o Fernando, no aeroporto, no avião, também é muito legal, porque ela tem medo, aí ela dá uma mãozada na piroca do cara, é muito engraçado. Daniquita com o Fernando? Aham! Daiane Quito. Segurando as metralhadoras. Adoro. É muito engraçado. Vale a pena ver esse filme, Leózio. Ainda tá em tempo, tá em 2018. E sabe quem tá nesse filme, Léo? Sabe quem tá nesse filme? Acho que é a Alissa Silvestone? É, Alissa Silvestone. Ela é filha da Daiane Quito. Ela está acabadíssima, né? Nesse ela filme. Ela tá mais velha que a Daiane Quito. Eu penso na Alissa Silvestone, não só lembro dela falando de Mulher Maravilha. Estímulos! Meu filho não vai ter estímulos. Mas um filme que eu vi, assim, super despretensioso e gostei bastante, apesar de tudo, foi aquele filme da... Olha só, gente. Eu gostei de um filme da Amy Schumer. Eu tô muito impactado. 2018 é um ano de mudança mesmo, Brasil. Qual foi? Eu lembro dela, filme dela, mas eu não lembro o nome. Eu vi aquele I Feel Pretty, que eu não lembro como é que foi aqui no Brasil. Como é que ficou no Brasil? O título. Sei qual é. Eu não sei. Ela tá fazendo a aula de spinning, e aí ela cai, bate com a cabeça, e ela começa a se enxergar bonita. Só que ela é toda gorda, toda ruim. Então, a partir desse momento, ela começa a se ver linda, então ela ganha super autoconfiança pra fazer tudo que ela sempre quis. E, de certa forma, é uma mensagem legal, assim. Não é, meu Deus, a grande obra-prima do cinema, nem a Amy Schumer, a grande atriz que vai revolucionar tudo. Mas a historinha do filme é muito simples e eu achei bem legal, sabe? Achei maneiro, achei fã, na verdade. Gostei. Esse filme da Agora Eu Sou Bonita, né? Sei que é lá, I Feel Pretty, alguma coisa assim. Isso. I Feel Pretty, né? I Feel Pretty. Eu não gostei, não, cara. Agora um que o Darlan viu. Bomba. Não gostei desse filme, não. É que você não gosta de nada do que eu gosto. A gente já é porque eu não gosto da Amy Schumer, na verdade. Eu também não gosto da Amy Schumer, mas o filme eu achei que eu fosse odiar, quisesse arrancar meus olhos fora, mas não aconteceu. Merda. Mas como a gente já tá acostumado a não gostar das mesmas coisas, eu já nem... Já não... Ah, gente, você tá louco. A gente sempre gosta da mesma coisa. A gente gosta de Rei do Show. Mentira! Só coisas que a gente gosta em comum. Teve um filme que o Eduardo, a gente não gostou, e Leózio gostou. Robin Hood, do Theron. Eu não vi isso, gente. Como é que eu gostei? Mas tu não disse que acusado. Gostou? Foi, gente. Acusado gratuitamente. Né? Foi alguém, cara, eu acho que foi, não lembro quem foi, então. Eu concluí com o Leózio, que adorou esse filme. Leózio levando a culpa por nada. Pois é. Horrível esse filme, horrível. Ô menino Leózio, e Buscando, foi uma surpresa? Gostei bastante. Não, assim, não foi uma surpresa porque eu já esperava que fosse ser bom, assim. Uh-huh. Eu tendo a ter alguma implicância com esses filmes que tentam fazer esse efeito, tipo, ou é uma pessoa filmando com a câmera, ou é redes sociais, né, como muitas séries têm feito. Mas eu acho que no caso de Buscando, eles foram muito bem sucedidos, assim. Foi muito eles bem. Me prenderam, cara, do início ao fim. Debra Messing tava no papel de sua vida, né, vem Oscar. E o John Cho também. Eu acho que, assim, eu acho que o papel poderia ter rendido mais expressões pra ele. Não expressões, mas, tipo assim, eu acho que podiam ter dado mais material pra eles fazer o drama, entendeu? Ele faz bem e tal, mas eu acho que como limita um pouco o formatinho, ele não teve, tipo, a grande performance dele pros prêmios, né? Uhum. Mas mesmo assim, ele mandou muito bem. A história da Margot super me prendeu. Eu acho que faz um paralelo aí com um filme muito bom da Netflix também, que é Khan, né? Que é um filme sobre redes sociais. com o Janine de Handmaids fazendo a Kangirl, que assim, é o que tentou fazer o que Buscando faz e não conseguiu. Agora, esse Buscando, eu lembro que quando eu terminei de assistir, eu falei pro Eduardo, eu não lembro de nenhum filme com essa temática assim, de utilizar muito esse recurso de, na edição de tela de computador, de mensagem, tudo. Eu não lembro de um filme usar isso tão bem. Pra mim não foi novidade, que eu tinha visto já o Unfriended, que ele é todo nesse formatinho. Ah, mas então, é uma bosta, vai. E eu achei. Não, mas você tá falando dele ser bom ou ser ruim? Ah, tá. Do formato, não, de ter tudo como fosse computador. É que o Facebook começa a matar o povo, né? Se mata. Isso, que a menina foi estrompada e aí o fantástico dela vem. Esse ano assisti o Unfriended Dark Web, que é o segundo, e é bem melhor do que o primeiro, porque não tem espírito. Milagre, né? Porque geralmente o segundo só tende a piorar. Esse filme é melhor, não tem espírito. Mas, meninos, eu achei muito legal, rapidinho, só pra encerrar, eu achei muito legal essa tecnologia, essa edição do Searching, porque, cara, tinha horas que parecia que você tava realmente vendo um noticiário, sabe, da TV. E assim, a pena que, como eu vi da lojinha, era tudo em inglês e aí a legenda atrapalhava, que ficava em cima. Mas o Eduardo falou que na edição dos cinemas aqui do Brasil, era tudo em português, sabe? A tela do Mac do cara era português, então deve ter ficado muito legal, cara. Eu achei muito, muito interessante o trabalho que eles fizeram nesse quesito aí. Eu questiono uma coisa desse filme, que é a área de trabalho da mãe da menina, mesmo ela tendo vivido alguns anos ainda, né, enquanto a menina crescia e tal, a área de trabalho dela continua sem nada, só com as fotos do primeiro dia de aula, assim, tipo, ela não fez mais nada no computador. Ela não usava muito, né, ela não usava muito. Eles falam que o computador quebrou e tal, não sei o que, mas mesmo assim, né. Oi. Posso falar rapidinho de Beautiful Boy, que eu vi essa semana? Pode, só não conta muito, porque... Não vou contar, porque só vai estrear, sei lá, em fevereiro em Brasil, né, no Brasil. Ah, então não vou comentar não, que vocês não vão conseguir ver mesmo, então não faz diferença. Não, ver a gente vai assistir com certeza, mas... Ah, mas vocês vão ver quando voltar ao lugar do cast em fevereiro, aí vai comentar e eu comento lá, não faz ainda, sentido. Ainda está distante na Terra Brasilis, né? Talvez eu não lembre mais, mas tudo bem. Jovem, claro que você vai lembrar, você tem memória maravilhosa. Eu quero fazer uma pausa aqui, fazer um break rapidamente, pra quando a gente voltar, a gente falar do filme da Netflix, né? Que esse ano tivemos muitos filmes da Netflix, muitos filmes maravilhosos. Porra, aí sim. Ou não, né? E agora, antes da gente passar pro próximo bloco, queria que Darlan pedisse uma belíssima canção. Ok, eu vou pedir uma música que fez muito sucesso no meu coração, já que Leandro abriu a porteira de pedir músicas que fizeram sucesso no nosso coração. Então eu vou pedir uma música de Drake, que realmente fez sucesso, de verdade, de Drake, chamada Nice for What, que eu gosto bastante dessa música. Na verdade, eu acho que é a única música do Drake, do CD dele, que eu gosto. Nice for What. Que é Nice for What, que tem o sample da música da Lauryn Hill. E que o clipe tem a mulher do Blackish. Isso aí. Então aí eu gosto bastante dessa música, então acho que vale a pena tocar. Eu acho que eu nunca pedi ela no podcast, então... Não, acho que a primeira vez você pede Drake, na verdade, nesse programa. É. Não vou me repetir. E olha que o Drake tem bastante música, né? Ele lança 3 CD por ano, né? Pois é. E quando lança CD com 70 músicas, né? Uh-huh. Exatamente. Então vamos tocar Drake Nice for What e a gente já volta. Louisiana shit, murder on the beat, something for y'all to cut up to, you know, yeah, everybody get your motherfucking roll on, I know shorty and she doesn't want no slow song, had a man last year, life goes on, haven't let the thing loose, girl, in so long, you been inside, know you like to lay low, I've been peeping what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. With your phone out, gotta hit them angles. With your phone out, snapping like you Fabo. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life, yeah. Without a follow, without a mention, you really piping up on these niggas, you gotta be nice for what to these niggas? I understand, you got a 100 bands, you got a baby Benz, you got some bad friends, high school pics, you was even bad then. E estamos de volta com o último Logado Cast, né? Não vou falar de 2018, que pode ser o último da vida, mas vamos falar então da Netflix, né? Esse ano a Netflix aí investiu 400 bilhões de dólares pra fazer filmes maravilhosos, filmes icônicos, né? Filmes que guardamos no nosso coraçãozinho, né? Eu acho que o que todo mundo viu aqui, que todo mundo achou razoavelmente legal da Netflix, foi o Extinção, né? Com o menino Michael Pena. Sim. Isso, esse foi legal. Uma surpresa? Cara, esse pra mim é um exemplo, assim, de um filme que não quis reinventar a roda, sabe? E ele fez uma história basicamente assim, super bem. O filme também não é super gastar rios de dinheiro aqui. Parece que ele é pegado do lixo de alguma produtora, né? Ah, como sempre, né? E assim, eu achei ele super bom, porque, vamos ser sinceros, Netflix não costumava acertar muito em filme, né? Uhum. E aí ele caiu lá logo depois da Aniquilação, foi muito polêmico, né? Muita gente ama, muita gente odeia, mas na verdade ninguém lembra. E aí eu fui ver a Extinção, deve ser igual a Aniquilação. E aí eu me surpreendi com a qualidade. Foi tão badíssimo. E assim, Leoz, eu não sei você, mas eu fiquei bem surpreso com o plot twist do filme, porque eu não esperava. Que eles, na verdade, fossem tudo é robô, né? Agora eu não lembro. Tem tempo que... Gente, já contou o filme do filme pras pessoas. Ah, gente, já tem 8 meses que... Você não viu ainda, né? É, e eu fiquei surpreso quando eu vi, porque realmente eu não esperava. Eu acho que eles esconderam tão bem, sabe? O roteiro escondeu tão bem aquilo ali de todo mundo, que quando tem a revelação lá, eu fiquei, caraca, tipo, o filme ganhou muito comigo agora, sabe? E ganhou respeito comigo, porque realmente Netflix... Eu não fiquei mega surpreendido, mas eu também não esperava do jeito que era. Mas eu acho que o filme é bom independente disso. Ele não é o tipo de filme que sim, claro. Faz a história só pra te enganar e você ficar, meu Deus. Tanto que assim, eles revelam na metade do filme, né? E seguem a história. E pra mim o importante é isso, gente. Porque, tipo, você faz um Westworld aí, comparando uma história parecida, que eles, tipo, se dedicam só a te enganar, te surpreender com uma coisa tirada do cu. Eu acho que é muito mais válido você fazer essa história direitinho. E você começa o filme pensando que ele tem meio que visão do futuro, não sei o quê, e depois ele vai invertendo. Então isso eu acho muito mais interessante como narrativo. Também. Não, ele é bem redondo, porque assim, ele não se prende só, por exemplo, nisso que eu falei. Pra mim, é claro, o mais surpreendente foi o plot twist. Mas se eu anular, como você falou, se eu anular isso do filme, ainda assim ele continua... Ele surpreende em tudo, sabe? Ele é bem amarrado. O Michael Peña, ele tá muito bem também no papel, porque geralmente ele faz a mesma coisa sempre. Eu vi Narcos com ele agora recentemente, o Narcos México, e a mesma coisa sempre, sabe? E ali ele tá, sabe, tá bem legal, não tá aquela coisa de... Porque ele não entende o que tá acontecendo, ele não sabe o que ele não sonha, até porque ele, na mente dele, ele é um humano, né? E aí ele não entende por que que ele tá tendo essas visões. Então assim, ele não tá... Eu sempre vejo o Michael Peña com cara de sei lá, bobão, sabe? É sempre um amigo. E nesse filme ele tá tranquilo, sabe? Ele tá com esses trejeitos que ele costuma ter. E eu gostei, eu acho que foi a grata surpresa da Netflix. Da Netflix eu também gostei de um, não é assim, não é o melhor filme, mas eu me diverti. É um que tem com a menina do The Good Place, a Kristen Bell, né? Que é a... O filme é ruim, jovem. Ah, eu gostei da Like Father, não é isso? O nome em inglês? É um que é só a propaganda do resort, né? Eu gostei porque eu achei que, assim, primeiro, história leve mesmo, não tem nada de você ficar sofrendo com o relacionamento dela com o pai, que não é das melhores coisas. Mas eu achei tão interessante, tão bonitinha a química dela com o velho que faz o pai dela, que eu gostei, cara, sabe? Assim, não me incomodou. Eu vi, não é aquela coisa da Netflix que você vê, igual, por exemplo, agora eu tô vendo o Mowgli, falta uma hora pra acabar o filme e eu não consigo acabar. Que você, caraca, eu preciso acabar e não consigo. Então foi tranquilo, eu gostei. É um dos filmes da Netflix desse ano também que me deixou satisfeito. Mas não é tão bom quanto Extinção. Olha aí. Bem, eu gostei de Barraca do Beijo, né, que todo mundo odiou, mas... Eu não vi esse aí. Acho, nada. Acho fofo. Acho muito, muito fofinho de verdade. Olha aí, Darlan e Eduardo divergindo de novo. Né? Mas é um filme feito pra mim, a minha temática. Então, eu gostei muito da Barca. Gostei muito da Barca do Bicho. Muito, muito fofinho. E, em compensação, uma coisa que eu e Taylor já falamos na primeira parte, que a gente é odiou o Vende-se Essa Casa. Qual? Vende-se Essa Casa. Ah, não vi também. O de Laminete, que puta que pariu, que filme ruim. Pô, mas ele... todo mundo falou que era muito ruim isso mesmo. E ainda por cima, sem final, olha, passado, galera. Muito bom dentro, ó. Oh. E teve também, teve o aquele da Aniquilação, não é isso? Eu também não assisti. Não. Vocês trabalhei viram? Com. Eu não trabalhei. Érica que viu, mas eu não vi. Érica primeiro viu, depois amou. Eu vi. Comentei, inclusive, eu acho que no Logado, em algum momento. Érica me pula. E é uma bosta, gente. Assim, é um filme chatíssimo. Ah, é uma história completamente... Ainda bem que não vi. Pra quê, sabe? 2 horas e pouca de filme. Pior do que esse, só o filme do cara que é mudo. Que é o do... Ai, que do é Alexandre. Do Alexandre Descargar, mudo. Odeio essa merda. Filme que foi feito pra reaproveitar cenário de Altered Carbon, viado. Sim, exatamente. Ah, o nome do filme é mudo, né, também, né? É. Gente, um filme maravilhoso, que eu acho que a gente comentou no mesmo podcast de Aniquilação, foi Verônica, né, esse clássico do terror. Puta que pariu, que filme horrível. Verônica, né, esse podcast também foi maravilhoso, de Verônica. Foi. A gente detalhou Veroniquinha. Mas posso falar de um filme que eu realmente gostei da Netflix, eu fiquei surpreso, na verdade. Qual? Eu vi esse filme essa semana, se chama Dumpling. Dumpling não tá no Brasil. Ele é da Netflix. Ah, é. Mas ele não tá no Brasil, ele vai sair no cinema. Ah, é? É. Ah, então eu não vou contar. Não é o que, tá indicado no Globo de Ouro, esse Dumpling? Sim. Fala do que é já, viu, o filme? É de Miss, né? Eu gostei bastante. Na verdade, ele se passa no Texas, numa cidadezinha do Texas. E ele é focado numa menina que ela é plus size, ela é gordinha. E a mãe dela é a Jennifer Aniston. E a mãe dela é... É tipo uma ex-miss alguma coisa do passado, entendeu? É beauty queen, a mãe dela. Então, tipo, a mãe dela é toda fitness, tipo, malha e tal. É aquele exemplo de beleza da comunidade lá do Texas. E ela é gorda, entendeu? Pra mim, eu gostei do filme porque o filme é tudo o que aquela série Insatiable queria ser e não conseguiu. Porque ela se inscreve no concurso de beleza pra poder protestar, sabe? Falou assim, por que todo mundo que se inscreve nessa merda tem que ser magra, bonita, loura, tem que ser esse padrão de beleza que vocês impuseram, por que que eu não posso ser? E eu acho legal porque ao longo do filme, a mãe dela vai comprando a ideia dela e aí ela vai realmente se envolvendo naquilo e acaba, entre aspas, revolucionando o concurso, né, naquela cidade. Então é uma história bem legal, assim, eu fiquei bem surpreso porque eu achei que fosse ser um desses filmes de besterol da Netflix, um desses filmes que você assiste Barraca do Beijo, sabe? Tipo, ok, tem essa história. Ou então aquela da Sarah Jane, não. Qual é o nome da menina? Pra todos os garotos que beijei, que amei, que não sei o que, da carta. Pra todos os garotos que amei. Que é aquela historinha bobinha, bonitinha e tal, mas que logo depois que você vê, você fala assim, tá bom, ok. Esse filme não, eu achei bem legal, então que bom que vai passar no cinema aí, porque eu acho que super vale a pena vocês assistirem, porque é bem legal de verdade, eu fiquei surpreso. E a atriz que faz a protagonista, acho que o nome dela é Willow Dean, ou alguma coisa assim, ela é muito boa, então... Eu não sabia que tava indicado ao Globo de Ouro. Pois eu não lembrava. É canção, se eu não me engano. Ah, é? Só a canção. Porque, cara, o filme é bem legal, assim. Eu fiquei surpreso. E a Jennifer Aniston tá muito bem no papel também. Então, fiquei surpreso. Sendo na Netflix, a gente também teve o maravilhoso Plano Imperfeito, né? Com Lucy Liu e Taye Diggs, né? Teve aquele do cabelo também, né? Da transição capilar. Ah, verdade. Esse eu não vi ainda, mas teve. Verdade. É legal. Eu acho também. Que comparando esse Plano Imperfeito com o filme da Kristen Bell é bom. Jovem, porque são dois filmes sem carisma, assim. Tipo, os atores estão no automático, a história vai andando, tipo, então... O que pesa a Kristen Bell, eu acho legalzinho, eu não acho ruim, não. O que pesa esse contra esse Plano Imperfeito é que tem aquele namorado horroroso da Ariana Grande. Odeio esse homem. Eu nem sabia que ele era namorado da Ariana Grande quando eu vi esse filme, mas já tinha odiado o personagem de qualquer forma. Eu não gosto dele também, não. Não, eu odeio o Glenn, né? Que é o amigo de Short lá, que é o protagonista do filme. Ah, sim. Acho esse homem super estimado no nível. Gente. Porque, tipo, a Ellen Page, né? Genérica, tá bem. Lucy tá com uns catombos na cara, mas tá de boa também. Taye Diggs é Taye Diggs e esse homem tá lá atrapalhando. Chove. Esse mas ano sabe também... Não, eu dois falar filmes que eu gostei. Esse... Qual que você gostou? Indicações de Natal que eu queria dar aqui, gente. Ai, meu Deus, tem que ter o de Vanessinha. Sim, é The Princess Switch com Vanessinha Orphan Black, né? A princesa é plebeia no Brasil. Esse filme é incrível, assim, porque é tipo Vanessinha fazendo sotaque British e Vanessinha do Nailed, né? Que faz bolo, não sei o quê. E aí, eu acho que o Leozio tinha que falar isso com o sotaque dela, de britânico. Ia ser maravilhoso. I can't speak like this for a long time, darling. Aí. Cara, esse filme, de verdade, ele é totalmente despretensioso, assim, você vê que as pessoas estão se divertindo, Vanessa tá se divertindo litros, e... É, gostei tipo, também. Do nada, a princesa que é marquesa, sei lá o quê, decide trocar de lugar com a outra e fica aquela coisa forçadíssima dela se apaixonando um pelo homem da outra, mas você vê que vai dar tudo certo, o filme não tem grandes conflitos, e eu achei maravilhoso, assim, gente, de verdade, Princess Switch é um achado. Tem o grande ator da. Tem o grande ator de Nashville que canta a trilha sonora natalina toda do filme. Sim. Né? Incrível. E tem o cara também que é o pai da meninazinha, que eu nunca tinha visto esse homem em lugar nenhum, mas achei ótimo. Ele tem umas olheiras super sensuais, assim, que eu tô morrendo as olheiras. É. Eu lembro, porque eu vejo essas séries aí que ninguém vê, então provavelmente por alguma coisa. Ele deve ter feito algo no uniforme. Que eu não vi. E outro filme que vocês não viram é o Feitiço do Natal, filme de Bonnie. Não vi, você falou pra eu ver, ainda não consegui assistir. Cara, esse filme, assim, primeiro ele não tem feitiço nenhum, né? O nome original do filme... É o crime de Grindelwald, né? Igual o crime de Grindelwald. Sim. É porque o nome original é The Christmas Calendar. E aí, qual que é a história? A Bonnie ganha um calendário que é tipo uma casinha de Natal, assim, que fica saindo um brinquedinho a cada dia. Uhum. E aí quem dá a casa pra ela é o pai do Randall, que tá fazendo o papel de pai do Randall nesse filme, né? Ele é o avô da Bonnie. E aí ele fala pra ela que, vai observando o calendário aí pra você ver o que acontece. E aí vai rolando várias coisas, tipo, o dia que sai uma árvore no calendário, o cara lá que é o Spock, agora Star Trek Discovery, derruba a árvore de Natal do carro dele no carro dela. Aí ela conhece ele, começa a sair com ele e tal. Aí o calendário vai meio que prevendo o dia dela e ela vai achando que ele é mágico e vai, tipo... E aí ela é fotógrafa, quer fazer fotos de arte, mas ela fica fotografando pessoas com Papai Noel. É bem interessante, assim, Bonnie tá bem. Os pares românticos dela também, que é o melhor amigo, e esse aí do Ethan, esqueci o nome, Ethan Peck, acho também. Assim, bem daquele jeito, filme de Natal, né? E afinal, super bonitinho também, recomendo. Ô, Ney, e você viu o segundo lá do filme do Príncipe? Tiago, não vi, porque o primeiro já foi bem qualquer coisa, né? Ah, achei que você tinha visto o segundo do Príncipe. Gente, que triste. Você viu? Não vi, porque eu não vi nem o primeiro. Ah, o primeiro é ok, assim, mas ele é tipo o filme da Kristen Bell e o outro da Lucy Liu, assim. Gente! Ele não marca, não. E se era Hambúrguer? Se era Hambúrguer eu gostei, mas eu gostei menos do que Pra Todos os Garotos que Amei, né, que é a continuação, que... Aliás, vai ter, né, a sequência, Netflix já confirmou que vai ter a sequência de Lara Jane, né? É, e de Sierra não? De Sierra não, vai ter de Lara Janes. Eu acho que Sierra sofre de um final meio apressado, que é quando as duas meninas brigam, e aí, tipo, o filme acontece todo em 5 minutos, assim, o final. Eu acho que eles perdem muito, porque, na verdade, muita gente falou isso, né? O destaque de Sierra Burgess é a amizade dela com a menina, Verônica, eu acho que... Sim, e que Verônica é muito melhor pessoa do que Sierra Burgess, que é uma babaca. Sim, não, e Sierra, pra mim, Sierra Burgess, ela é sociopata. Como já disse em outros podcasts, que Sierra Burgess é uma babaca. Pra mim ela é sociopata, eu fico bem assustado com essa menina. Eu não vejo problema dela ser uma babaca, porque assim, eu acho que o filme se propõe um pouco a isso, dela ir e voltar, né? Mas não sei, eu acho que acaba, tipo, tem a musiquinha, né, que muita gente gosta, do Wallflower, mas eu acho que o filme fica incompleto, assim, diferente de Pra Todos os Garotos que eu Amei, que eu acho que ele fecha redondinho. É verdade, verdade. Só pra fechar esse bloco da Netflix, não sei se vocês têm mais algum pra falar, eu queria falar rapidinho de Roma, que eu vi, depois de 3 tentativas. Coragem. Aí ele vai falar que foi maravilhoso, melhor filme do ano. Eu consegui terminar. Sá, você me respeita. Eu consegui terminar. Assim, gente, eu não consegui entender por que esse é o melhor filme do ano, porque eu achei tudo muito... E vai ganhar filme estrangeiro no Oscar. Honestamente, assim, eu entendo a proposta do Afonso Cuarón de querer fazer uma coisa mais pessoal, de optar pelo preto e branco pra dar essa sensação de... ao longo do filme, parece que você tá documentando realmente a vida daquela mulher, sabe? Da doméstica lá, que é a principal do filme. Mas, cara, o filme é muito, muito longo. E muito chato. Pra história que ele se propõe a contar. E ele é chato, cara. Eu não consegui, assim. Eu terminei porque eu falei, eu vou terminar de ver essa porra. Da terceira tentativa, eu falei, eu vou acabar de ver isso. Não, não tem como não ver. Mas é um filme que eu realmente não recomendo, assim, de assistir. Porque é muito silêncio, muito close na água, muito... Muita contemplação. É muito. Eu falei pra Sacerdote, eu falei, isso aí tá na como pré-finalista dos filmes estrangeiros do Oscar, eu tenho quase certeza que vai ganhar por causa do diretor. Vai ganhar, quase, cara, certeza. Eu acho. É. Mas... Eu vi... Anota, ele vai estar indicado a diretor. Vai. É uma caralhada de coisa. Melhor filme. O que eu vi também da Netflix foi aquele... Outlaw King, eu não vou lembrar o nome em português, cara. Ah, da piroca da Chris Pine. É, que aparece, eu não achei ruim não o filme, porque... Pensei que ele ia falar que não achou ruim a piroca da Chris Pine. Porque tinha acabado de falar da piroca da Chris Pine, ele não achei ruim não. Eu sou mestre de fazer isso, né? Mas Mas eu achei o filme bom, cara. Eu achei legal porque histórias assim, medievais, né, e que são reais, me pegam um pouco. E aí tem toda lá a situação de que é uma história pano de fundo do que acontece com o William Wallace, daquele Coração Valente. Eu achei bem legal, bem contado, bem feito. O design é muito legal, sabe? O figurino tá ótimo e tal. Gostei, achei legal. A gente não consegue mais falar sobre essas coisas sérias assim, né, cara? Impressionante. Diferenciados, né? É impressionante isso. Agora eu posso... Desculpa, Sassi, não. Desculpa. Dois filmes merdas que eu vi na Netflix esse ano. Um foi aquele da francês, do homem que troca de corpo com a mulher, troca de personalidade. Para, não é ruim. É uma bosta. Só é mal executado, vai. É só horrível a concepção, a execução. É só isso. E além do elenco ser horroroso. Então não quero que nem falar. Que filme é esse? Eu não lembro. Sou um homem fácil. Não sou homem fácil, uma bosta. A gente falou sobre ele aqui no cast. Exatamente. Não vi. E um ruim que eu vi, que eu não falei aqui no podcast, foi aquele da cota do Adam Sandler na Netflix, né? Que foi Lá Vem os Pais. Ah, viado, mas tu também, né? Não se ajuda. Que é ele. Eu vi isso, Eduardo. Eu não lembro se eu vi isso. Chris Rock. E assim, o filme tem uns momentos engraçados, tem. Que, né? Se você pegar um filme de uma hora e meia, não tem nenhum momento engraçado... Deve ficar difícil. Mas ele é ruim, bem ruim. Assim, é um filme bem ruim, na verdade. Mas faz parte, né, gente? Vocês viram aquele filme francês também que estão falando que as pessoas botam o celular em cima da mesa e aí quando o celular vai tocando as pessoas vão lendo as mensagens do outro e botando o áudio em voz alta? Hã? É um filme que tá todo mundo indicando agora e o Netflix toda hora tenta me convencer a ver. Assim... Acontece um eclipse, eu não vi o filme, eu comecei a ver e achei muito contemplativo também, por isso que eu lembrei. Ah. E aí falam que um evento vai mudar a vida das pessoas e tal, e aí chega uma hora que os personagens todos jogam os celulares na mesa e combinam o que vier de mensagem, não sei o que, a gente vai expor pra todo mundo na internet. Gente, aí, o professor de elite? Isso, exatamente, explode roubado. Não cabia esse filme, já vou até procurar. Tem um negócio que fulano é pedófilo, fulaninha tem um caso com o marido de não sei quem. Eu fiquei assim, gente, claramente quem tem esses segredos não vai aceitar pôr esse celular em cima dessa mesa. É verdade. Então, né, assim, eu fiquei curioso pra saber como eles montam isso, mas eu comecei a ver o filme e era, tipo, toda hora, tipo, close no ursinho em cima da mesa, Black Mirror, close no... Agora, um que eu gostei bastante, Sasser, que eu acho que pouca gente falou sobre esse filme no decorrer do ano, foi o Quando Nos Conhecemos, que é um filme de Dia da Marmota. Eu vi com Adam Devine, mesmo odiando com Adam Devine, mas eu gosto desse filme. Pois é, Adam Devine tá aí, né, estragando Pitch Perfect Modern Family, mas a gente tem Shelleyzinha, né, de Secret Circle e Teen Wolf, e Rob Amell. É o Rob Amell, eu ia falar Steve Amell, mas é o Rob Amell. Rob Amell interpretando Rob Amell, né, e a protagonista é a Alexandra Daddario, que é tão famosa quanto Matt Daddario. Mas, assim, O filme é super fofinho, ele vai mostrando uma história de amor meio, né, tipo, da menina que tá como coadjuvante da história e vai se tornando protagonista, enquanto o cara tenta conquistar a outra a todo custo. E aí tem aquela dinâmica Dia da Marmota, Morte da Parabéns, né, esses filmes ficam repetindo a mesma coisa. E eu achei bem legalzinho, assim, acho que até o Adam Devine tem seus momentos, por mais que ele queira muito ser engraçadão, o cara da comédia física e tal, acho que ele consegue brilhar e equilibrar um pouquinho nesse filme, achei bem fofinho. É, não, eu não sei se vocês viram que o Adam Devine tem esse plot lá, que ele tava no Pitch Perfect, aí a dobradinha dele com a Rebel Wilson, né, que era uma das coisas mais sem graça da franquia inteira. Nossa, pra mim estragou, que segundo o filme era só eles, eu odiava. Não, mas aí o que, que eles fizeram, né? Ano que vem, agora em fevereiro, vai ter um filme de romance da Rebel Wilson com o Adam Devine. Ah, não, pra quê? Prévio. Vai ser tipo o filme da Agora Eu Sou Bonita. Vai ser a mesma história, na verdade. É, Cat, mas é tipo que ela odeia Dia dos Namorados, essas coisas assim, né? Olha, uma bosta. Mas fala, Darlan, que você queria falar do filme aí? Não, na verdade eu queria falar de um filme polonês que eu vi. Ai, meu Deus. Mas eu vi na Netflix. Não sei se tem na Netflix do Brasil, mas aqui tem na Netflix. Que se chama... The Art of Loving, o nome do filme. E eu achei... Na verdade, foi o primeiro filme polonês bom que eu vi na minha vida. Porque, apesar dele ser em polonês, com legenda em inglês... ou não, tem legenda em português. Eu vi com legenda em português do Brasil. Eu achei a história muito boa. Então, eu acabei ficando preso mesmo na história. Ele é focado numa médica... uma mulher, se passa mais ou menos na década, ele começa na década de 40, na Segunda Guerra Mundial, e vai até a década de 90. E aí, a história dessa mulher, que é uma médica, que ela, quando ela era nova, ela tinha problema com sexo, ela não conseguia sentir prazer com o marido dela e tal, namorado e tudo mais, e ela sempre foi muito sexual, ela sempre foi à frente do seu tempo. E aí, você vai evoluindo a história dela, você vê que ela se casa, e aí ela não consegue gozar com o marido, aí ela coloca uma outra mulher na relação, aí fica tipo um triângulo, e aí o marido dela, tipo, meio que tem um filho com essa outra mulher e um filho com ela. Só que naquela época, ter um triângulo era uma coisa proibida, né? Porque o marido dela era alemão e ela era polonesa. Então, durante a Guerra Mundial, você sabe que Hitler queria matar todos os poloneses, né? Porque aqui na Polônia, a maioria era judeu. Então, ele queria matar todo mundo. Então, o marido dela veio e salvou ela e tal, blá, blá, blá. E aí, vai evoluindo na história, ela se forma em medicina e ela começa a ser uma voz pra empoderar as mulheres mesmo da época. Então, ao longo do filme, você vai vendo, tipo, as mulheres, ela indo nas cidades pra poder tentar publicar o livro dela, porque a história toda é focada no livro dela, que é um livro que aconteceu de verdade, é uma história real. Então, o livro dela existe. Eu quero até comprar esse livro se tiver traduzido em inglês, porque eu achei muito bom o filme. E o livro dela foi proibido, foi censurado, porque ela escrevia claramente sobre masturbação, sobre prazer feminino, sobre o que a mulher deveria fazer na cama pra se sentir melhor, esse tipo de coisa, sabe? Ela escrevia sobre sexo, basicamente. E isso ameaçava os homens da época muito, na época, entendeu? Lá, 40, 50, 60. Os homens se sentiam emasculados quando ela falava sobre isso, e as mulheres iam se consultar sobre isso com ela. Então a história toda é mais ou menos focada nisso, como ela não era tão feliz na vida pessoal dela, sexualmente falando, mas ela sempre foi uma pessoa muito sexual, então ela colocou toda essa vontade, esse desejo que ela tinha em fazer a vida sexual das outras mulheres melhor, entendeu? Então eu achei uma história muito interessante. Quem quiser ver o filme, eu recomendo, porque é muito legal de verdade. Eu posso verificar se tem na Netflix do Brasil, e aí eu mando o link pra vocês. Só me chamar no privado. Adoro! Adoro dicas. Milituda, né? Não é? Não, mas é de verdade. Eu fiquei muito surpreso com esse filme, porque eu não esperava. Porque eu comecei a ver aquela série da Netflix polonesa, 1983, estreou aí? Estreou aí no Brasil? Carne, então. Sim. Então, aqui, inclusive, dá pra ver minha casa nessa série. Opa! porque tem uma cena que explode um prédio do lado da igreja principal daqui. E aí dá pra ver o meu prédio de fundo, assim, porque a cena é do alto. Eu pausei e aí fiquei olhando ao redor, dá pra ver o alto do meu prédio. Adoro! Eles fizeram tomada aérea aqui em Cracóvia pra gravar. E aí eu tava vendo essa série, aí eu vi o piloto e aí o Netflix me recomendou esse filme embaixo. Aí eu vi e gostei muito. Aí eu tô recomendando pra vocês. Show! Ô Leózio, eu vou encerrar o bloco. Encerrar as coisas de filme. Deixa eu falar duas menções desonrosas. Eu quero falar um negócio com você antes da gente fazer as menções. Que o filme que a gente já ia deixando passar, né? Qual? Que foi maravilhoso que a gente assistiu esse ano, que foi Truth or Dare. Viado! Olha esse filme, eu tinha esquecido da existência dele realmente, porque um filme cremosíssimo de Lucy Hale, Scott, de Teen Wolf, e muita gente ruim fazendo cara feia, né? Filtro do Instagram, tentando impedir a morte. Cara, esse filme pra mim, ele é tipo assim, o corrente do mal que deu certo, apesar de não ter dado certo também. Mas ele é incrível. Olha. Mas ele é divertido, né, Nen? Sim, gente, pelo assim, menos. Assistam. Esse é tão bom quanto aquele da Nina Dobrev fazendo autópsia com os coleguinhas, que eu não sei se é desse ano. Acho que é do ano passado, além da morte. Que pena. Que pena, mas, amor, né? Foi bom você falar em Truth or Dare, porque a menção que eu ia fazer tinha a ver com Lucy Hale, que é um filme da Netflix insuportável também, que eu não consegui ver todo, que é Dude, Lucy, Aquafina... Ah, das maconheiras! Isso, e um monte de mulher tentando fumar maconha o filme inteiro, um saco. E outro que é uma bosta também, aquele O Pacote. O Pacote eu nem tentei, né, hein? Cara, é horrível. Nem assim, tentei. Vergonhoso. O Pacote fico só com o meu mesmo. Mas segue o baile. Pra gente encerrar, então, queria que você fizesse aí, né? Agora que a gente falou de filme de Netflix, filme de cinema, um top 5 breve de melhores e piores filmes, né? Vamos começar com o Darlan Generoso. Ok, melhores filmes. Pantera Negra... Avengers, caralho, você vai me fazer eu fazer top 5 agora do nada. Não, mas Avengers... não precisa ser em nenhum ordem particular, não. Não, é Pantera Negra, Avengers. Gostei bastante desse Widows com a Viola Davis, achei bem bom. Homem-Aranha no Aranhaverso e. Ai, não lembro dos filmes do início do ano. Ah, Missão Impossível. 6. Ótimo. 5. Missão Impossível. Agora, os piores. First Man, Quebra-Nozes, Nutcracker, Han Solo, Animais Fantásticos 2 e... A Freira. Pronto. Eita, gente, a Freira não é tão ruim quanto vocês falam. É horrível, não é bom, né? Cara. Mas tá lá, dá medo. Vou tirar o A Freira. Vou tirar o A Freira e vou colocar no lugar da Freira um filme. Pera aí, que eu estou com a lista aqui aberta. A Freira é quase tão bom quanto 50 Tons de Liberdade. Pronto. Pelo amor de Deus, melhor comédia do ano. Respeito. Não é, não. Me respeito. Melhor sequência de ação, Anastácia salvando Rita Ora, pelo amor de Deus. Nunca. Já falei isso na primeira parte. Maravilhoso. Maravilhoso. Menção honrosa, Dobra no Tempo, Operação Red Sparrow. Tem várias aqui. Charles Wallace, melhor vilão do ano. Né, Leo? Ursinho Poo, tem várias aqui. Grande atuação de Charles Wallace. Viu? Charles Wallace, maravilhoso. Mas, Leandro Chaves, se ainda tiver acordado. Eu tô. Que minha cachorra tá impossível hoje. Então, Love, Simon, melhores. Love, Simon, Pantera Negra, Infiltrado na Clã, Nasce Uma Estrela e Vingadores Guerra Infinita. Dos piores, eu fico com aquele Rampage, fico com Os Crimes do Genivaldo, fico com... Teve um da Netflix, cara, que agora eu não vou lembrar o nome, mas ele era... Enfim, não vou lembrar, eu, Robin Hood, mas com... Que achei bom, né? Que Leózio viu e achou bom. Robin Hood. Me ajuda aí, Eduardo, os que a gente viu. Babá ruim. Foi esse ano? Não. Babá não foi esse ano, não. Me ajuda, Eduardo, porque minha mente fala de filme ruim aí que a gente viu. Calma aí, ó. Genivaldo, Rampage. Han Solo, olha. Han Solo. Teve o outro, já que eu falei que eu já esqueci o nome, Robin Hood, tá aí. Ah, é 4, tá bom. Se eu lembrar demais, eu falo depois. É o da Netflix que eu não lembro o nome, não vou lembrar agora. Babá, Xuxa Park. Xuxa Park. Léo, você quer fazer sua listinha de novo, né? Já fiz, eu mantenho. Mantenho a minha palavra. Que? Muito bem. Agora é você, Léo, que escolhe a canção pra gente passar para o bloco de música. Vamos lá, menino. Eu tô aqui me coçando desde a edição passada pra escolher uma canção da artista revelação de 2018, né? Intérprete aí de sucesso, né? Sucesso como o Que Neném Mal e a Dona Irene tem. Eu queria indicar uma música dela do CD Hino Ícone. Espero que a gente fale um pouco mais desse álbum pra essa frente. Que é I'm a Mess, que eu acho que resume muito bem 2018. Ah, resume Sim. minha vida também. Né? E tem aquele clipe de Asylum incrível, né? Que ela tá lá louquinha. Muito Arlequina naquele clipe, né? Muito. De Adoro. Então vamos tocar Beba Recha e a gente já rueta. Último lugar do cast para poder falar agora sobre álbuns, né, de 2018, belíssimas canções, falar de música, né, o ano onde tivemos vários recordes sendo quebrados, tipo, de vídeo com maiores visualizações do YouTube, né, esse ano a gente teve aí vários clipes, várias músicas que atingiram o maior número de visualizações e foi um batendo o outro, a gente teve aquela música do Eminem que era respondendo o ex-namorado de alguém, da House, não é não, o namorado da House era o G-Eazy, O Eminem respondeu o Machine Gun Kelly, né? Teve música do Eminem que foi, tipo, mais vista, que na verdade não era clipe, era só música. Teve Zanon assistindo os clipes de BTS também. Teve aquela Blackprint lá também, que é tudo chinesa, coreana, japonesa também. E agora, por último, né? Ariana Grande aí, 55 milhões de visualizações no YouTube em 24 horas, né? Com Thank You Next, que muita gente odeia a música e o clipe. Cara, eu acho melhor que metade do CD dela, Whitney. Eu gosto da música, do clipe eu não gosto não. Mas eu gosto da música legal e o clipe ok. Eu gosto da música e do clipe, gosto dos dois, acho. Acho que no momento a Ariana Grande está fazendo um grande esforço para carregar o pop americano, né? No tempo que o pessoal tá só querendo fazer coisa conceitual, né? É, mas ela tá fazendo a Demi, né? Que ela lançou o disco e já falou, já vou fazer outro, gente, esquece isso aí. Mas o Sweetener é um bom disco, só não lembro se ele saiu esse ano. Ele saiu esse ano, Dalan. O Sweetener? É que foi no começo do ano, né? Não. É porque... foi tipo quase no meio, foi tipo abril. É porque a galera lança o single e 40 anos depois ele lança o disco, né? É, porque na verdade ela lançou o disco, aí ela lançou 80 singles antes de lançar o disco, aí lançou o disco, aí depois do disco teve o clipe do Gods a Uma, né? E aí ela falou assim, então, gente, esse não disco não me representa mais, eu tô no outro momento da minha vida, quero falar sobre outras coisas. É isso aí. Aí fez a Demi e lançou... Eu adoro, lançou Thank You Next, né? E na semana seguinte lançou o clipe de Britney. Isso. Sim. Foi em agosto, sabe, o lançamento do disco. É porque a primeira música de trabalho foi o No Tears, No Tears Left to Cry, né? Primeira música que parece que já tem há 40 anos que saiu essa música. Enquanto isso, a melhor música de Sweetener, né, que é Good Night and Go, que ela roubou de Deus, ela não fez nada. Não fez nada, essa vagabunda. Roubou à toa. E Breeding é muito chato, gente, desculpa. É só... Ah, esquecemos da grande música de Ariana, que é The Lyrics Coming to Me, né? Ai, gente. Tá aqui, tá, né? Não sei se suportar, gente. Cara, quando você acha uma, a parte da Nicki Minaj é a melhor da música, o negócio tá sério, né? Não, e o pior é que essa música, ela é tão chata que, tipo, o clipe é horroroso, porque ela fica pegando uma bola de luz, assim. Sim, sim. E aí o clipe todo é ela segurando uma bola e mostrando o tênis da Reboque, que era a propaganda da Reboque, né? E aí fica, tipo assim, com a bola rodando, né, no escuro, numa bola. E realmente, a melhor parte da música é o rap da Nicki Minaj. Nicki Minaj, que, aliás, esse ano tomou muitas decisões erradas, né? Porra, esse ano Nicki Minaj, olha, tá de parabéns, porque a gente só reclamava que ela fazia muitos feats, só que agora, além dela fazer muitos feats, ela faz muitas merda, toma muitas decisões equivocadas. Toma, né? Sapatada, né? Tomou sapatada, verdade. Esse ano foi o ano de Cardi B mesmo, a gente não gostando, foi o ano de Cardi B, né? No rap, cara, aí, como eu, né? Assim, sério, quando eu olho pra Cardi B, eu penso que a Nicki Minaj e a Isa Galé são ótimas cantoras, porque eu tenho muita preguiça. E ela imita as duas de um jeito vergonhoso, assim, sabe? Pelo menos as outras duas têm um mínimo de originalidade. As músicas são chatas pra caralho. Sem contar que nas outras vezes conseguem pelo menos entender o que elas estão falando, né? Cardi B, tá pensando. A única música que eu gosto da Cardi B, real, hoje, que eu escuto... É Girl Like You. Não, I Like It, porque tem o J Balvin e o Bad Bunny, que eu gosto, Tagatom. E Bodak Yellow, que foi a primeira música dela, mas é a única música dela que eu realmente gosto, assim, que se tiver tocando Bodak Yellow, eu paro e canto junto, porque eu acho foda a música. E I Like It, o resto, cara... I Like It é minha favorita. Não dá, cara. Ela tem um jeito de falar que é estranho, o flow dela é estranho, entendeu? As músicas dela, não é ela que escreve, tipo, os raps dela não é ela que escreve, porque uma coisa é você ser um cantor normal e você, tipo a Beyoncé, que a Cia tá no cativeiro lá escrevendo as músicas pra ela. Mas a Beyoncé só é intérprete, entendeu? Ela não é rapper. Uhum. Agora, apesar do Descartes ser rapper agora, né, que ela fez lá a letrinha, parte da letra do Ape Shit e tal, mas ela não é rapper. Agora, porra, a Cardi B é rapper. Rap é você escrever o que você quer, fazer lá a tua letra e botar o teu pensamento naquela parada. Quem escrevia a música pra ela era o Offset, que é o ex-marido dela, entendeu? E ela mesma falou sem vergonha nenhuma. Então, mano, eu não consigo respeitar uma rapper que não escreve, que canta. Não faz Aliás, sentido. Aliás, você viu, Darlan, que esse plot aí da separação, ele ter pedido perdão pra ela, é tudo armado? Tudo armado, cara. Claro que é armado. Golpe de marketing. É, claro que é armado. Cara, essa mulher, Cardi B, ela vai ter a carreira mais meteórica que eu já vi, tanto pra cima quanto pra baixo. O primeiro CD dela foi puta sucesso, fazendo puta sucesso nos Estados Unidos. Vai ganhar Grammy e tudo mais. Daqui a 2 anos, essa mulher vai estar esquecida. Não, eu acho que a Cardi B... Acho que a Cardi B esse ano, ela fez tanto feat ou mais que a Nicki Minaj. Sim. Porque ela tava em todas as músicas. Todas as músicas. Eu gravei uma demo e chamei a Cardi B fazer um feat na minha música. Ela tá em todas as músicas, você pode imaginar, ela tá, gente. É impressionante. É muito, muito chato isso. E ela, cara, eu não consigo achar ela talentosa, assim. Eu respeito quem gosta de Cardi B, mas... Ela vai morrer cedo a carreira, né? Isso é verdade. Sim, porque podem falar o que quiser da Nicki Minaj. Eu acho ela uma escrota do caralho. Eu acho que ela apoia pedófilo mesmo, apoia bandido. Namorado dela, né? É preso por estupro e tal. Ela faz só merda na vida dela. É o que eu já falei no podcast passado, se eu não me engano. Ela só faz merda e eu não apoio de forma nenhuma as merdas que ela faz na vida dela, porque quem é seu pra apoiar, né? Tô aqui só comentando. Mas, cara, não se pode negar que ela é uma rapper talentosa. Ela é muito boa. As músicas dela são muito boas. Os raps dela são muito bons. Ela pega... Se você pega qualquer música do CD dela e ouve, cara... Tem um flow, tem um sentido, as rimas são boas, é bom o negócio. Se você gosta de rap, você ouviu o CD dela, você fala assim, essa merda é boa, entendeu? Cara, não tem como você pegar um CD da Cardi B e indicar 5 Grammys e não dar uma indicação pro CD da Nicki Minaj, cara. Não faz sentido isso, não faz sentido, sabe? Não faz, mas tudo esse bem. Esse ano que saiu também o Queen da Nicki Minaj, né? Saiu, foi esse ano, foi. Aí já teve a treta dela... Scott, né? Teve a treta dela com a Kylie Jenner, lembra? Foi. Por causa do Travis Scott. Que tava dando camiseta, ingresso do show, noite com a Kylie Jenner, ficou puta. Sim. Ai, maravilhosa, gente. Maravilhosa. Esse ano também teve a volta de Iggy Azalea, né? Oh, aconteceu tanta coisa na vida da Iggy Azalea esse ano, né? Gente, a Iggy Azalea daqui a uma semana vai estar cantando no Maracanã, vocês estão sabendo? É verdade, no intervalo do Show das Estrelas. Vai estar lá cantando no Maracanã, Anitta sonha. Depois que eu soube que as pessoas pagaram uma fortuna pra ficar na área VIP percebendo cocô na cara no show da Iggy Azalea. Não, da Azalea Banks. Azalea Banks. Adoro, sempre confundo. Mas a Iggy esse ano sofreu um bocado, né? Porque ia sair lá o Digital Distortion, né? Sexual Seduction, sei lá, porra do CD dela, pela 19ª vez. Aí no dia que ia sair, adiaram o CD. Aí acabou, ficou puta, saiu da gravadora, agora abriu o próprio selo dela, né? E disse que vai lançar um EP. Isso é Praga? É Praga dos Anitters. Cara, mas a Iggy Azalea, eu respeito ela. Eu respeito muito, cara, porque ela é muito guerreira, coitada. Ela é muito sofredora, cara. Ela fica guerreira. Ali fazendo a unha com Madalena o dia inteiro, falando mal dos outros, né? No jogo paródio. Sim, mas ela é, cara. Porque essa mulher, ela teve a carreira dela destruída por nada. Coitada. Por ela, né? Não, foram os americanos, filha da puta, porque ela era branca. E aí as pessoas começaram a encrencar pelo fato dela ser branca. Aí veio, tipo, o fato. É porque no rap, né? Até o Eminem sofreu. O Eminem tá aí, né? Até ele sofreu pra caralho também no início da carreira. Sofreu, porra, no início da carreira. Ué, mas na cena rap, ele sofreu sim no início, porra. Sofreu ganhando milhões. Ué, mas sofreu. Sofreu, ué. O Macklemore lá também foi. A galera fala, branco, não sei o que, não pode cantar essa porra, não. Só que nada chegou no nível da Iggy Azalea, porque você pega o Eminem e você pega o Macklemore, que são brancos, o Machine Gun Kelly, o G-Eazy. Ninguém faz boicote com essas merda, entendeu? Pois é, porque ela deixou de ganhar dinheiro, eles não. Agora só porque a mulher é mulher, australiana, a galera fica, ai, porque não pode. E cara, eu vou te falar. O EP que a Iggy Azalea lançou esse ano, do Survive the Summer, te falar, muito melhor do que muita música da Cardi B, tá? Eu ouvi o EP, ouço o EP, e as músicas são realmente muito boas, entendeu? A produção é boa. Oi, diga, não. Não, se fosse pior do que Cardi B, eu ia estar realmente preocupado. Não, mas é o que eu tô falando, é injustiça, entendeu? Porque a mulher, ela faz a letra dela, ela se esforça, tá lá na humildade, do Bolé Honesto, Trabalho Guerreiro, 22002, de Mãe Loura, e a galera caga. Aí vem essa mulher que é merda, ruim pra caralho e irrita. Faz o quê? Estranho. É triste, né? Mundo triste. Do rap é injusto. Muito. Triste. Foi esse ano também que saiu um dos álbuns favoritos do Darlan, que foi o dos Carter, né? Sim, sim. The Carters, Everything is Love, saiu em setembro, surpresa, por aí. Surpresa, né? É por aí. Foi. Ah, Beyoncé Jay-Z, essa putaria de ficar lançando coisa de surpresa, né? Não sei pra quê. mas o álbum realmente é muito bom. As músicas são excelentes. Consigo ouvir o álbum do início ao fim. Pra mim, perfeito, sem falhas. Ah, Luan, tenho uma pergunta pra te fazer. Gosto de verdade. Diga. Como você é muito fã de rap e tal, mas você navega muito pelos outros gêneros, você acha que a Beyoncé de Lemonade pra cá conseguiu algum hit assim do tipo ela tinha antes com Single Ladies, com sei lá? Solo não. O último hit que ela teve foi o hit com a música do Ed Sheeran, né? Pois foi é, aquele... Mas era uma música dele, e depois ela foi fazer. Que ela fez um feat só, mas é que tá, eu acho que o último hitzão da Beyoncé foi Drunk in Love no Beyoncé. Aquele álbum que ela lançou de madrugada de surpresa, lembra? Você acha que ela entrou na vibe, vou fazer o que eu tô afim? Eu acho que sim. Eu acho que na cabeça dela, ela já meio que se consolidou como tipo uma lenda, assim. Tipo, todo mundo sabe quem eu sou, eu já tô ganhando meu dinheiro, se eu dormir aqui, se eu cagar no chão e tacar nos meus fãs na grade do Azalea Banks, eu vou estar ganhando milhões, entendeu? Então eu vou fazer o que eu quero. Ela já tinha falado que ela sempre quis lançar CD de rap, música rap, e ela falava que gostava de fazer rap escondido e tudo mais, e acredito por ser casada com Jay-Z, ela deve ter muita vivência nessa cena. E ela faz rap bem mesmo, tanto que Keep Shit é uma música do caralho, é uma música muito foda. E assim, eu acho legal, sabe? O artista, ele quer fazer... Ele quer ter liberdade pra fazer coisas diferentes. Acho super válido. E, cara, ela não precisa mais de dinheiro, sabe? Ela não tá num estágio mais, tipo, Iggy Azalea, que se tu não vender CD, tu vai passar fome e a gravadora vai quebrar contigo. Porque a gravadora é dela, entendeu? É, não, eu tenho pensado muito sobre esse assunto, dela. Porque eu acho que todas elas estão entrando no meio nessa arte. Sim. A gente falou isso da Miley, né, no álbum passado. Eu acho a Rihanna, né, o último hit dela foi Work, ela nem tava afim que irritasse, né, ela fez zoada de propósito a música, sim, e aí bombou. Mas aí você vê até, tipo, a DM lançou um CDzinho mais assim, que as músicas fizeram sucesso algumas, mas ela tava mais afim de ser madura, né, e tal. Não sei, eu acho que o pop em si tá meio que dando uma acalmada nessa história de vou fazer hit toda semana. E eu acho isso ótimo, cara, de verdade. Eu acho isso muito legal, porque quando o artista tem mais liberdade pra fazer um trabalho que ele realmente quer fazer, tipo, por exemplo, você pega, pra mim, o melhor álbum do ano é o álbum da Janelle Monáe, o Dirty Computer. Você pega o álbum... Não, Witness é de 2017, não conta. Ah, só por só isso, por isso, né? Só por isso que ele entrou. Mas esse álbum da Janelle Monáe, cara, você pega esse álbum, você fala assim, caralho, isso aqui é uma obra que foi pensada, sabe? Uhum. A mulher, ela fez um filme pro álbum, ela colocou trabalho naquilo ali, e você vê que cada música, ela tem os detalhes das músicas são muito fodas, sabe? A história que a música te conta é uma história foda. Ela colocou realmente o coração dela naquilo ali. E no final saiu um álbum bom. Por quê? Porque era o que ela tava querendo realmente colocar pra fora. Quando o artista tá preocupado só em lançar hit, sai muita coisa pasteurizada. Tipo assim, eu gosto de Single Ladies. Eu gosto lá do I Am Sasha First, lá que tem Halo, Single Ladies, aquela Sweet Dreams. Mas, cara, se você pegar esse CD da Beyoncé do I Am Sasha First, é um bando de música reciclada, é um bando de música genérica. É um bando de farofa, sabe? Tanto que ela lançou, tipo, 8 músicas lentas, 8 músicas animadas. De alguma coisa eu vou hitar, entendeu? Mas você não acha que deviam botar uma farofa no meio, assim, dessas coisas artísticas? Então, mas é que tá, por exemplo, se você pegar o Lemonade tem música animada. Tem música que tá, por exemplo, Formation. É uma música que dá pra dançar. Tem Sorry, que o Leandro ama. Dá pra dançar, cara. É uma música animada, entendeu? Só que ela tava querendo contar a história que ela queria contar. Então, assim, você quer lançar farofa? Ela lançou Mi Gente, depois remix com J Balvin. Ah, porra, lançou remix com não sei quem, remix sei que lá. Nos CDs dela, propriamente dito, ela quer lançar o que ela quer lançar, entendeu? E ela faz feat com os outros pra lançar a farofa. Eu acho super válido. Se o cara, por exemplo, eu vou voltar pra Janelle Monáe. Na Janelle Monáe, o álbum dela é super conceitual. Mas, caralho, tu pega uma Make Me Feel, porra, essa música tu vai pra boate, tu dança pra caralho. Eu acho que assim, o álbum da Janelle Monáe é o estilo de música que eu ouço muito, não, mas eu acho que é um álbum conceitual super gostoso de escutar, assim. Sim. Que eu geralmente não tenho visto nos outros. Sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do CD da Lorde, que as pessoas não gostam. Eu gosto. Tanto quanto eu gosto, porque eu sou obcecado. Mas, porra, você pega o Melodrama. Caralho, o Melodrama é um álbum super conceitual. Só que, porra, ele abre com Green Light, que a música de tu tocar na boate, tu, tipo, bate pezinho, entendeu? No meio do CD tem Supercut, que também é uma musiquinha mais animada pra você ouvir dirigindo no carro e tal. Uma coisinha mais good vibe. Então dá pra você fazer um álbum pop, se esse for o seu objetivo. Dá pra colocar uma batidinha mais pop com coisas conceituais, concordo com você. Mas às vezes a vibe da Rihanna, da Beyoncé, desses artistas agora, é lançar só coisa mesmo que elas querem ser experimentais, sabe? O Lemonade eu acho super experimental. Tanto que ela coloca country, coloca rock, coloca uma porrada de coisa, uma porrada de faixa. Por exemplo, você pega o Joanne da Lady Gaga. Tia Joanne, você está aqui. Cara, o Joanne da Lady Gaga, pra mim, ele é um álbum que ele não é um álbum country. Ele passa longe de ser um álbum country. Ele é mais um... Mas ela tentou colocar aquela Perfect Illusion lá no meio, lançou de single pra gravador e tal. Mas claramente não era o que ela queria fazer, entendeu? Não era o que ela queria lançar. Ela lançou essa porra de Perfect Illusion porque ela tinha que lançar uma música pra rádio, entendeu? Que a Beyoncé não... Sim, mas a Beyoncé não tá mais nesse nível. Ela não precisa mais lançar a música pra rádio. Entendeu qual é o ponto? Porque a Lady Gaga, por mais que ela seja uma lenda hoje, ela também é muito conhecida pelo nome e tal, a Lady Gaga tem o que agora? Ela tem 10 anos de carreira agora? Por aí? 2007, 2008, 2012? Um pouquinho 2002. Mais, acho que uns 12. Até por aí. Mano, a Beyoncé tem 22, sabe? A Beyoncé tá desde a década de 90 com Destiny's Child e tal, então... A Beyoncé tá ficando velha, daqui a pouco tá com 40 já, vai virar Mariah daqui a pouco lançando música sexy, com um vestidinho coladinho, sabe? É isso, cara. Sabe, eu não sei, eu gosto de ouvir o artista quando ele tem alguma coisa assim pra dizer, sabe? E a fase da Beyoncé, da Janelle Monáe, da Lorde, que é novinha, mas que sempre nos álbuns dela ela consegue colocar coisas bem, bem legais... São artistas que eu prefiro ouvir. Ariana Grande, voltando agora pra quem tá fazendo muito sucesso esse ano, eu, por exemplo, eu acho as músicas dela legais, mas eu não consigo parar pra ouvir um álbum inteiro da Ariana Grande, sabe? Até porque ela repete a mesma palavra 200 vezes em cada música. Exato, né? E as músicas pra mim, algumas são meio repetitivas, você vê que tem essa intenção da gravadora de lançar aquele... Sempre tem que ter vários hits e ela faz isso muito bem, com muita qualidade, não tô criticando, longe de mim, que eu gosto da Ariana Grande, não tô falando mal dela, mas ela tá num outro momento da carreira, é outra vibe, entendeu? Uhum. Entre ouvir um CD da Ariana Grande inteiro, um CD da Demi Lovato inteiro, por exemplo, o... Qual foi o último CD da Demi Lovato? Esqueci o nome. Demi Lovato foi Sorry Not Sorry. Tell Me You Love Me. Você não gosta do Tell Me You Love Me. Pra mim, o Tell Me You Love Me é um álbum excelente, muito bom mesmo, porque... Não sei, eu gosto das músicas que estão lá, as músicas me contam uma história, me passa alguma coisa. Já o Sweetener não me passa, entendeu? Sweetener eu ouço assim, os dois singles, Good Night and Go, e pulo pro próximo álbum. Aliás, vamos notar aqui que a música nova de Avril Lovato se chama Tell Me It's Not... Como é? Tell Me It's Over. Tell Me It's Over. E o clipe é igualzinho de Tell Me You Love Me, além da voz dela que é de Demi. Sim. Na verdade, a gente vai descobrir no Behind Scenes que é a continuação de Tell Me You Love Me, porque a Demi no Tell Me You Love Me ela é largada no altar, né? Por Avery. E aí, nesse clipe do Tell Me You Love, Tell Me It's Over, de Avril Lavigne, você vê que toda a historinha dela com o cara, do romance e tal, pra mim é a continuação clara. Demi Lovato está cantando com a boca de Avril Lavigne. Adoro, adoro, maravilhoso. Qual é o nome da menina que substituiu a Avril? Melissa? Não faço ideia. Aí é muito conspiratório pra mim. É que falaram que a Avril morreu e foi substituída por uma outra menina. E aí essa outra menina tem um nome. Eu acho que é Melissa. É Demetri. Não, vai, continua, Sassi. Mas em questão de Brasil, eu queria falar um pouco de Brasil. Acho que esse ano a gente teve alguns álbuns que são bem legais, começando com o Dona de Mim, da Isa, né? Hino. Acho que é um álbum maravilhoso, assim. Um álbum de estreia na medida. Acho que a Isa acho que não, com certeza posso afirmar que a Isa é o grande nome do cenário musical, assim, esse ano. Não quero falar da Pabllo, porque a Pabllo já tinha despontado, né? Mas, assim, que surgiu e se firmou, com certeza a Isa. O álbum é todo muito bom, é muito gostoso de se ouvir. E a Isa tem se provado a cada dia uma artista muito interessante de se ver, né? Então, ela faz de tudo, né, pra começar. Porque, assim, eu vi falando aqui que eu não gosto tanto de rap, ela faz um pouquinho de rap. Ela põe umas pegadas, né, tipo... É, ela faz de tudo, cara. Essa mulher lançou uma música com a Sandy, ela ficou toda fofinha. Aí ela vai e faz uma música mulherão e tal. Pô, ela é foda. Realmente, a Isa, pra mim, é o nome do pop nacional hoje, sabe? É, eu acho muito bom, assim. Assim como Não Para Não, né? CD de Pablas, Vittar. Incrível, gente, esse CD. Segundo CD de Pablas, Vittar, que também foi muito bom. E eu acho que a Pablo, ela conseguiu passar por esse trauma do primeiro CD, né? Que sempre o primeiro CD, quando hita, muita gente pode dizer assim, ah, foi sorte e tal, uma combinação. E o segundo CD que realmente vem mostrar que se a pessoa pode ter um futuro na indústria ou não, né? E eu acho que ela foi muito feliz nesse segundo CD. Que a Pablo não teve pressa, assim, porque quando ela lançou o primeiro álbum, ela explorou bastante ele, tanto que quando lançou o clipe de Então Vai, que ainda era do primeiro disco, ficou todo mundo assim, gente, ainda tinha essa música, né? Tipo, surpresa. E eu acho que assim, ela foi trabalhando esse segundo álbum com todo cuidado, misturando um monte de ritmo, fazendo um monte de referência, que é, eu não posso deixar de falar, diferente da estratégia da Anitta, que é tipo, vou lançar música toda hora, independente se as pessoas vão esquecer semana que vem ou não. Porque eu acho que isso foi muito prejudicial pra carreira da Anitta, que eu lembro que quando ela lançava álbuns, tinha muita música boa, e quando ela começou essa fase checkmate pra frente, foi tipo assim, vou jogar umas quatro qualquer coisa aqui, e uma boa, e vamos indo, né? Tipo, vou hitar a qualquer custo. É, então, o problema da Anitta, eu acho que ela parou de lançar álbum, né? Ela começou a lançar umas músicas, como você falou, umas músicas uma por semana, uma por mês, assim. E aí você não sabia o que tava acontecendo, porque todo dia tinha uma música nova da Anitta, aí tinha feat com alguém, feat com não sei quem, feat com não sei que lá. E aí você ficava assim, tá, mas cadê o álbum? E ela acha que mudou o jeito de consumir música no mundo, né? Né, inventou o clipe ao vivo. Né? Isso. Adoro inventar o clipe ao vivo, maravilhoso. Eu queria falar de um destaque da música brasileira, posso? Se só se for Kekel e Rita. Enfim, uma não, letra, não, né? Na verdade eu quero falar de Rita, não Kekel, esquece Kekel. Queria falar de MC Rita, porque MC Rita foi uma grande surpresa pra mim, porque eu conheci MC Rita através do hit, né? Amor de Verdade. Amor de Verdade. Né? Que embalou aí meus dias, noites e tardes aqui na Polônia por muitos dias, muitas noites, muitas tardes. Flodei essa música no Spotify até não poder mais. Mas depois eu comecei a procurar MC Rita no Spotify e descobri que ela tem várias músicas muito legais. Então eu realmente torço para que MC Rita seja uma promessa pro próximo ano, porque ela merece todo sucesso que for vir. Porque ela tem uma voz legal, os fãs que ela canta são funks legais. Ela me lembra muito a Ludmilla no início de carreira, quando ela era legal, sabe? Antes de ficar rica. Antes de ficar escrota, antes de virar Kátia. Eu gosto, mas ela... Bolsominion, né? Aí a Kátia vai gravar DVD, né? Em fevereiro, aqui no Rio. Kátia? É, vai gravar DVD. Primeiro DVD dela. Quem eu tenho gostado muito, assim, e assim, tem artista que a gente gosta pela zoeira e tem artista que a gente gosta sério. E quem eu acho que ultrapassou, assim, essa barreira pra mim foi a Aretuza. Eu tenho curtido muito as músicas. Maior queixo do Brasil. Sim. Cara, a Aretuza, tipo, eu adoro os clipes dela, a montação, assim, eu acho que a voz dela é legal, ela faz umas coisas bacanas. Diferente de, por exemplo, a Lia Clark, que muita gente gosta. A Lia Clark, eu não consigo gostar da Lia Clark. Assim, eu gosto da Glória Groove. Acho a Glória Groove tem muita qualidade vocal. Cara, a música da Glória Groove com aquele cara da Bahia é muito boa. Léo Santana. Porra, é muito boa aquela música. Arrasta. Essa música é muito foda. Aliás, o grande hit do ano pra mim é Joga Bunda, como que é? Da Aretuza? Joga Bunda. Glória e Pablo. Ela joga bunda. Ela joga bunda. Amo demais essa música. E eu gosto muito de ouro, né? Sim. Eu gosto daquela música da Glória Groove, a nova. Acho que é Apaga a Luz. Apaga a Luz? Eu acho que é essa música. Essa música é muito triste, mas é muito boa. A voz da Glória Groove é uma coisa sensacional, é impressionante. Eu fico muito impressionado. Eu vi ela cantando ao vivo essa música, eu fiquei de cara. Falei, caralho, essa mulher canta muito. Não, ela é muito preparada, muito, muito preparada de verdade. Tanto que foi até quem tava falando, foi a Isa, né, no Wanda, que tava comentando que elas foram... Que ela faz super rápido, né? É, que elas foram gravar e ela, tipo, tirou a parada de cabeça, assim, tipo, vou fazer e é nóis, sabe? Sim. Quem voltou pro pop agora foi o Vanessa, né, gente? Que a gente já comentou aqui, puta, a maravilhosa Mulher Gato. Eu acho que o Vanessa teve uma música boa nessa fase, que foi aquela Tum Tum com a Francine, que eu não sabia que existia. Quem é Francine, bicho? Pois é, mas com assim... Bebê? A música da Vanessa com a Lia Clark é uma vergonha, o clipe é horroroso, Mulher Gato também é aquela delícia. E eu fico triste porque eu acho que o Vanessa fazia música pop boa nas antigas, sabe? Podia voltar pro Shineiro, né? A gente quer mais Shineiro, menos Mulher Gato. Isso, volta a fazer Se Aquela Estrela é Sua, O Amor Não Deixa, sabe? Esquece essas coisas. É que voltou esse ano também foi o Ruge, né, Leócio? Viado, o Ruge chegou aí com Dona de Mim, a gente ficou mal animado, né? Esqueceu Bailando e focou nessa. E aí veio um EP horroroso também. Que Dona de Mim, cara? Dona da minha vida. Dona de Mim é ido. Cara, sério, só Te Ligo Mais Tarde é legal do EP do Ruge, fora Dona da Minha Vida. Que isso, né? Você não gosta de solo tu, não? Vou gravando o clipe não, tudo. É horrível essa música. Puta que pariu, cara. Mas como é que é a parte em inglês e espanhol? Pô, é Mi Futuro Es You. Eu não consegui nem ouvir esse EP, gente. Desculpa. Esse EP é muito ruim. Acho uma bosta. Esse EP é muito ruim, de verdade. Ah. Elas pediram pra entrar na fila da ruindade nesse EP. É muito ruim. Dá pra ver claramente que foi oportunismo. Sim. Ah, sim. Estamos fazendo esse show aqui, tem que lançar alguma coisa pro povo comprar, ouvir, vamos lançar essa música aqui. Estão dizendo que elas vão lançar um CD ano que vem, né? Mas a gente já não sabe se é verdade, né? Daqui a pouco elas brigam de novo, tem disband de novo, e é isso aí. Não, e teve a grande polêmica aí dos seios de Lissa, mostra, né? Que todos os veículos de comunicação falaram. Porra! Ah, é verdade! É verdade, que maravilha. Agora, eu acho que foi um ano muito importante, já saindo um pouquinho do Brasil, mas indo para a nossa Once Upon a Time, nossa Wonder Time, Cuba. Camila Cabello, né, lançou o álbum aí no começo do ano. Camila? E foi super bem recebida. Sim, eu gosto do álbum. E ela foi muito malaca, né, porque ela lançou lá o Chorando no Clube, aí viu que a galera gostou, mas que não era o negócio, aí soltou a Havana, aí viu que, pô, o negócio explodiu. Ela falou, pô, vou fazer tudo nessa vibe. E foi o maior acerto que ela podia ter feito, né? Mas eu achei estranho Chorando no Clube não estar no álbum, sabia? Porque ela desistiu de fazer o CD que tinha Chorando no Clube, né? Ah, mas combinava com algumas músicas desse disco. Não. Porque Chorando no Clube é duas músicas em uma, né? Tem a parte horrorosa e depressão, e depois vem a parte animadinha, que eu acho que orna, mas beleza. É assim, eu gosto muito de Never Be The Same, muito mesmo. Eu nem lembro dessa música Chorando no Clube, confesso. Não lembro mais do som da música. Viado! É que a Vanna apagou tudo na minha mente da Camila Cabello. Não, eu gostei bastante. Ela que teve aqui no Brasil, né? Camila teve aqui no Brasil fazendo show, inclusive com a Isa, né? E com a Anira também. Larissa, né? Com Larissa. Com Larissa, eu sou de Honório Gurgel, meu amor. Enterrou a colega, né? Agora a namorada tá tentando correr atrás do prejuízo, lançou uma música telefônica legalzinha, mas não vai ter sucesso de Camila, né, gente? Eu confesso que eu gosto muito da Sarah Jane, né, que lançou aquela música lá que é igual a qualquer música genérica do Fifth Harmony, né? Jovem, mas Bottle Up em português é maravilhoso. É horrível! Inclusive, eu gostaria de indicar pra tocar esse programa. Horrível! Que eu tô taradona, fumando. É porque, ó, Sarah Jane lançou essa música, né? Aí teve Normani, que tá fazendo os feats, mas agora vai sair o solo dela, né? E Laura não fuma maconha, né, também, tá aí. Saiu mas a eu música. Mas eu gosto da música da Normani com o Khalid. Com o Khalid, Love Lies. É bem legal essa música. É boa, é gostosinha que também. Tocou no Love, Simon. Eu sempre achei, que quando fizesse o disband do Fifth Harmony, a única que teria uma carreira, assim, além da Camila, seria a Normani. Vai ser, né? Então, não tá vai. Certo. Tá certo, então, né? É, acho que é a única que vai ser, se bem que até a Ali, né, a dançarina animada, resolveu fazer o álbum também, né? Jovem, fazer o álbum ela pode fazer. Fazer sucesso é outra história, né? Quem é que vai querer comprar o álbum da Hobbit, dançarina? Ninguém vai querer comprar isso. Ó, oh, sério. Ah, aproveitando o assunto desmanchou banda, eu queria já declarar aqui o mais bem sucedido dos Directioners, né, que é Liam Payne, gente. Esse homem hitou muito esse ano. Teve a música com J Balvin, Família, que é um hino. Hitou? Um clipe, porra! Viado. Se você tá falando, eu acredito. Se você tá falando, eu vou aceitar no meu coração que ele irritou. Jovem, Liam fez a musiquinha com Rita, né, de 50 tons. Porra! Até a música design com o Taylor Swift é mais conhecida. Não é, não é. Ele fez porque, First na verdade, Time. A maior música da trilogia é Love Me Like You Do. Ah, sim, né, mas você não quer comparar. E ele fez a música com... Ah, não, com Bebe Rexha, foi o outro drogadinho, né? Com Bebe Rexha? É. Eu não sei diferenciar os One Direction, pra mim é tudo igual. Tem o Drogado, fez a música com Bebe Rexha. Aí tem Liam, que é o pai de família, fofinho. Harry faz músicas ruins, boas, mas longas, né? Que é Silent essa música Time. De Bowie. E tem o Feinho, que fez um CD até bonzinho, mas que ninguém nunca vai ouvir além de mim, Nath, porque é bem indie. E o Zen, gente, que lançou o CD, que flopou maravilhosamente o CD novo dele, né? Apoio, né, gente? Não, o CD flopou e agora ele já veio com a desculpa, falou assim: não estou tendo apoio da minha gravadora. Ah, que pena, né? Certo. Podia falar que era mimo pros fãs, né? Falar, gente, é mimo pros fãs, nada a ver, nem vou divulgar isso. Lancei por pena. Adoro, lancei por pena. Mas por falar em grupo bem sucedido, né? Gostaria de falar rapidamente de Little Mix. Misturinhas, né? Misturinhas que continuam muito maravilhosas, agitando muito no K no mundo, né? Estados Unidos, você não merece. Sai daqui. Muito feliz com esse álbum, gostei muito, de verdade. Acho que elas mandaram super bem, um álbum com músicas super legais. Arriscaram mais em estilos diferentes, tem bastante rap no álbum, tem bastante coisa alternativa. Tem minha música favorita com uma cantora chamada Camille, que eu não conhecia, mas aparentemente essa cantora, ela escrevia com a banda algumas músicas, elas são amigas, e a música More Than Words, que é a música que elas estão juntas, tem até um clipe já, é sobre a amizade delas, então eu gostei bastante da música, acho bem legal. E o novo single, né? Tem Cabarões, esse hit, esse hino no meu coração. O Woman Espero Like que... Me, que ótimo. Espero que hit muito. Oi? Woman Like Me é muito boa. É, Woman Like Me é ótima, com a Nicki Minaj, né? Nicki Minaj. E aí elas lançaram promocional essa More Than Words, a Strip, né? Que é preto e branco com as mães e tal, que também é promocional. E aí agora vai sair o segundo single, que é a Tem Cabarões. Que é maravilhosa. Espero que hit. Essa banda é maravilhosa, gente. E eu acho muito legal porque elas são realmente amigas. Então, parece que a banda realmente não vai acabar tão cedo. Isso é muito legal de se ver. Porque é difícil, né? Você ter uma banda bem sucedida de 4 mulheres sem nenhuma treta já por, sei lá, 7 anos, 6 anos já. Uhum. É muito tempo, né? Tipo, se você parar pra pensar, Fifth Harmony não durou nem 4. Se você pegar bandas antigas, tipo Destiny's Child e tal, da Beyoncé, também se desfez pra ter carreira solo. Não durou tanto tempo. Então, todo mundo achou que ia ter o disband rápido também, né? E elas estão aí seguindo firme e forte. Acho muito legal isso. Verdade. Esse ano a gente também teve, a gente falou um programa sobre, né? Teve Liberation, né? A galera voltou aí depois de 6 anos sem nenhum álbum. A gente achou que ia ser a grande volta, né? Triunfante da galera e, tipo... E nem foi, né? Indicada 2 Grammys. Mas ela não tava afim, né? Ela tá no negócio que o Darlan falou, tipo, ela não tá com necessidade de irritar, já tá com dinheiro. Não teve um pouco que ela inventou uma gravidez pra não fazer tour desse CD, gente? Não, ela fez a tour, flopou, claro, né? Porque ela nem divulgou a tour, então... Né? É impossível vender. Não, a Lotte nem existiu. Existiu. Nova Lotte. Essa existiu, mas flopou, assim. Mas, assim, ela passou a divulgação do álbum todo vendendo biscoito Oreo. Fazendo o comercial do biscoito Oreo. Ela cagava pro CD. Essa mulher não lançou um clipe. Lançou só Fall in Line de clipe e aquele Accelerate. Imitando o clipe da Miley, né? Eu acho maravilhoso essa música. As pessoas não gostam, música incompreendida. Eu adoro a música. Eu aprendi a gostar. Mas o clipe é meio estranho. Né? É, o clipe é meio estranho. É. Mas, assim, ela não queria fazer nada. Então, óbvio que não vai irritar, né? Você não quer trabalhar. Então, né? É verdade, é verdade. É, de irritar, falando em irritar, quem irritou, né, que teve um grande sucesso esse ano foi Babs Rasha, né, com o Teve Man to Be, que ficou aí 443 semanas ali, tipo, segundo lugar da Billboard, né, apesar de ter se vendido, né, pro country pra poder conseguir esse hit, né, mas deu super certo pra ela, foi super positivo, né. Gente, Darlan sabe o tanto que eu venerei essa mulher, assim, quando eu fui ouvir o álbum. Não tem uma música ruim nesse CD dessa mulher, cara, assim, muito bom. Eu gosto de Bebê Rexha, eu não gosto de Man to Be, a única música dela que eu não gosto é essa, mas ela é muito batalhadora, assim, ela é tipo a Iggy Azalea de batalha, sabe? Uhum. Porque essa mulher tá aí tentando já tem uns 4, 5 anos. Mas ela é revelação, né? Revelação. Ela é revelação, mas tá aí revelando já tem bastante tempo. Então eu fico feliz por ela ter conseguido, né? E outra que também tá irritando bastante é a herdeira do trono de Wakanda, né? Halsey. Tá, mas... essa pessoa, né? Rainha birracial. Maravilhosa! Eu acho as músicas, né, da Halsey tão iguais, gente. Todas são iguais. Todas são iguais. Pior que ela tá em segundo lugar essa semana na Billboard, né? E vai pegar o primeiro, semana que vem. Apesar que semana que vem é Natal, né? É. A Ariana tá aí, né? 5 semanas com o seu hit no primeiro lugar, né? Não, eu acho que Mariah Carey vai entrar no top 5 semana que vem, porque é Natal, e aí depois vai começar a cair. E aí a House vai pegar o topo com certeza, cara, porque essa música dela, With You, não é isso? With You, é. Tá irritando muito, e eu não acho essa música tão boa. É uma música ok. Me lembra muito aquela outra música dela, Now or Never. Olha, mas eu tenho que falar, como a gente já conversou em outro, como a gente já conversou no Hitlist, eu tô bem feliz com essas últimas semanas da Billboard, que não é nenhum rapper maluco que tá em primeiro lugar, eu já tava de saco cheio, eu tô bem feliz, na verdade. Já veio, quem tava em primeiro era Maroon 5, 8 semanas. Com Mas like era o Maroon 5 com a Cardi B. É verdade. Entendeu? Era o Maroon 5 com a Cardi B. Ô, Tati, e o álbum de Chãozinho Perfeito para pré-coito, você não tem comentários a fazer? É um álbum que me cansou, né? Ele conseguiu me cansar com o álbum. Até porque também tá cagando pra esse álbum fortemente, né? Divulgar que é bom nada, né? Assim, a gente viu que ele tava cagando quando ele botou aquela capa lindíssima, né? Que a... da cara dele saindo das flores. Não, foi maravilhoso. Foi maravilhoso que ele brincou muito com o ARMY dele esse ano, né? Que foi com essa porra dessa capa ridícula, né? E aí depois, quando foi agora saiu o clipe de Perdido no Japão, que ele falou assim, gente, entra lá no meu Spotify, stream o remix, que aí a barrinha vai subir e o clipe vai ser lançado. E aí os fãs ficaram tudo lá em cima assistindo o clipe, e na verdade o clipe tinha hora pra sair, as pessoas desesperada xingando ele. Fez a Cláudia Leite, né? Copia, faz uma playlist com balde de a gelo. Música, isso, baldinho de gelo tocando 100 vezes. Tá só stream. Mas eu deixa eu te contar uma coisa de Shawn Mendes. O quê? Conta. Descobri que Shawn Mendes vai fazer show aqui na Cracóvia, né? Quando? Pra mim poder ir assim. Março. Ah, não vai dar tempo. E descobri que a minha empresa é patrocinadora. Viado, me arruma os ingressos que eu vou. A minha empresa é patrocinadora. Eles mandaram um e-mail hoje falando, tipo, com os eventos de 2019 que a empresa é patrocinadora, né? E aí tava lá, Shawn Mendes na Tauron Arena, que é aqui, né, em Cracóvia. E arruma os ingressos que eu vou, o Leózio também vai. Tem mais o que fazer, né? Mas nem a gente vai aproveitar pra ver Darlan na Polônia. Ah, isso. Assistir Shawn Mendes vai ser só uma consequência. Adoro. Em julho, eu vou pro show da Pink, né? Lá em Varsóvia. Então, se vocês quiserem vir... Adoro. Sabe quem fez uma estratégia aí muito diferente desses singles que a gente tem falado? Foi o namorado de Shawn Mendes, Charles Puff. Ah, é? Ele falou que vai dar um tempo das redes sociais, né? Vai descansar. Vai, sim. Viado, esse homem pegou Attention, que é uma música de 2011, e botou no disco junto com um monte de coisa que ele ficou lançando no single. Tipo, é como se ele tivesse feito a Anira, só que ele foi esperto e depois reuniu tudo no álbum. Pronto. Bebê Rasha tinha feito isso, né? Com aquele álbum dela, aqueles EP que ela lançava um por semana. A Rita Ora também fez isso, né? Porque ela lançou um CD. Esse ano botou todas as músicas velhas que ela lançou nos últimos anos. Cara, esse CD da Ritinha Fênix, né? Ordem da Fênix. É incrível, porque essa mulher pegou música desde o início da carreira dela e botou lá. E botou tá no álbum. Amo muito. É igual o de Bebê Rex, que tem I Got You, Amor, que é, sei lá, de 2016. Aí ela lançou o CD agora, tá lá, I Got You. Só dá tu. Revelação, né, gente? Adoro. Acho justíssimo, né? Ah, sabe um disco desse também que foi lançado ótimo? Tem que falar aqui pra Henrique ficar feliz. Da Bandida Suja. Bandida Suja não, Bandida Limpa. Clean Bandits, What is Love. Ah, tá, pensei que era Gléo. Não. Eu ainda não ouvi, é bom. Viado, tá muito bom, porque tem um monte de musiquinha que eles foram lançando com o decorrer do tempo e tem umas novas bem legais, assim, tipo, Clean Bandits é um desses que produz muito, que eu acho muito bom sempre, assim, acho que eles têm uma unidade, sabe, apesar de ter vários artistas diferentes fazendo feat, sim, eles conseguem manter bem o clima, assim, da... Uhum. Eu gosto das capas dos álbuns deles, é bem legal. É ótimo. A capa de single. Eu gosto muito de Solo com a Demi Lovato. Solo é muito, solo. Gente. Solo é a melhor música da Demi dos últimos anos, sério. Com certeza, eu gosto muito. E essa música Solo é engraçado porque ela também é de 2018 e ela hitou muito, né? Na Europa, principalmente. Aqui na Polônia, ela tá no top 10 ainda do iTunes. Porque todo mundo ouve muito. Quando e o povo eu sabe saio que ela é? Sobre Siririca, né? Mas o povo sabe na Polônia? Ah, nunca perguntei, espero que saiba. Mas essa música é muito boa, porque ela me ganhou com o tempo. Porque quando eu ouvi a primeira vez, eu achei a música meio chatona, assim. Falei, ah, eu amei do início. E aí depois eu comecei a ouvir, aí eu botava naquelas playlists do Spotify aleatórias, top hit, não sei o que lá. Uhum. Aí ficava tocando. Aí eu fiquei viciado e ouvi pra caramba. Então acabou, tá sendo igual a mim com a Nothing Breaks Like a Heart, né? Que eu ai, como eu amo. Eu tá não gostei, mas agora estou viciado nessa música, vendo todas as performances, todas as lives que Miley tá fazendo. Miley nunca critiquei. Eu acho Miley Cyrus é maravilhosa, gente. Só que eu fico na dúvida, né? Porque tá tudo no canal do Mark Ronson, né? Mas é porque é dele, né? É Mark Ronson e Miley Cyrus. Então, então o que o pessoal tá falando é nova fase da Miley, o um novo CD da Miley, só que, tipo, não é dela, né? Mas é como se fosse um CD conjunto, assim, aquilo que eu tô entendendo. Eu acho que é tipo aquele projeto Tribalistas USA, que é o LSD, que é CIA, Tribalistas USA. Sim, que é bem legal as músicas do LSD, viu, gente? Recomendo. Aí pensei que era LS Jack. Não, o carro. Que era bem legal também, adorei. Também. Adoro. Amei, né? Falou de LS Jack, sabe que eu tava vendo outro dia, tava lá no trabalho, tava passando o lugar de Sônia Abrão, e aí falando que Sander do Twister foi preso de novo. Gente, tá vivo? Quem é Sander do Twister? Vocalista da banda Twister. Da banda Twister. Meu amor, esse amor dá 40 graus de febre. Ele tinha overdose? Não, ele tinha sido preso por assalto à mão armada, ficou preso um tempão, saiu e agora foi preso de novo por assalto à mão armada. Você jurava que ele tinha tido overdose, tinha morrido, alguma coisa assim. Não, tá vivo. Quem teve overdose foi quem cantava aquela música? Coloquei uma carta. Era o LS Jack. Ah, adorava essa música. Mas esse homem foi lipoaspiração, não foi? Foi. Sim, sim. Ele foi fazer lipo, aí ficou todo ruim, ficou todo podre. Uhum. Virou quem, mano? Socorro. Mas, meninos, vamos tocar uma belíssima canção para podermos falar de TV, né? Falarmos aí de séries para poder fechar a conta desse ano. Eu queria falar meu top 10 álbuns, pode? Rapidinho. Lógico que pode, né? Eu anotei e aí eu pensei, né? Não tá na ordem específica, não, tá? Acho que na ordem de lançamento, então só para dar um shout-out aqui. Eu fiquei triste que você não falou de High Hopes. Aguarde. Então, começa a lista com Fall Out Boy Mania. Foi um álbum lançado no início do ano, mas que eu fui ouvir recentemente e amei, assim. Fall Out Boy sempre muito consistente na carreira deles. Depois Charliezinho, Voice Notes, né? Que foi um disco aí também com todas as músicas dele desde 1999. Que é um ano que tá muito em voga, né? Pela música. Depois, claro que só eu vou conhecer, né? Alguns. Owl City, Owl City, não sei como se fala. É Cidade da Coruja, Cinematic. É eu aquele conheço, do Butterfly, conhece? Eles é legal, são muito eu gosto. Foda. bem legal. São umas três músicas dele só, mas é bem legal. Ouve essa Cinematic, que é a título, que você vai curtir. Eles vão fazer show aqui na Holanda também, no Pink. Eles são bem vibe Europa, né? Eu não sei se eles são europeus ou são americanos, não faço ideia. Pois é, também não sei. É bem legal a música. Depois vem Isa, Dona de Mim, realmente eu gostei demais. Depois a Rainha, Biba Rexha, Expectations, olha... Incrível. Pânico na Boit, Panic at the Disco, né? Pray for the Wicked, que tem aí o hino High Hopes, esse sucesso em que já tá superando I Write Sins Not Tragedies, né? Três semanas já em quinto lugar do Hot 100. Nossa, essa música é muito boa. Depois, Troye Sivan, Bloom. Eu amei esse CD, eu achei que era mais... É bem conceitualzinho também, mas tem unidade. E Troye lançou uma das melhores músicas do ano pra mim com a Ariana, que é Dance CD. Você sabia que Bloom é sobre dar a bunda? Sim. Oi? Eu não sabia. Essa música Bloom é sobre dar a bunda. Fato chocado. Eu vi uma entrevista dele em algum lugar no YouTube, que eu tava ouvindo o CD, né? E aí eu botei uma entrevista, eu botei Troye Sivan no YouTube pra ver os clipes que já tinham. Aí apareceu uma entrevista dele sobre as músicas. E aí a mulher que tava entrevistando perguntou a ele: ah, tem um rumor de que essa música Bloom é sobre sexo e tal. Aí ele falou: sim, é sobre sexo ou não. O que eu acho incrível do Troye Sivan é que ele dá um tapa na cara de vários cantorzinhos atorzinhos. É muito todozinho. Legal. Que fica, ai, não posso assumir que eu sou viado, senão não vou ter mais carreira. E ele tá fazendo a carreira dele inteira sendo uma foto. Olha essa letra que você está mandando para Shawn Mendes. Você que tá falando, que é ele. Ninguém citou nomes aqui, né? É, depois vem Pablo Vittar, Não Para Não, que realmente eu achei que, cara, a bicha mandou bem demais. Tô com problema seu aí no meu top do Spotify há tempos. Problema seu. Eu gosto muito daquela do Trago Seu Amor de Volta. Sim, eu amo essa música. Buzina também é foda. Eu gosto dessa. Essa Trago Seu Amor de Volta tá na minha lista de favoritos. Eu gosto muito dessa música. É, eu muito acho legal. Buzina, essa aí, Problema Seu, são assim. E a com a Lud também é bem boa. É verdade, verdade. Depois vem Imagine Dragões, Origins. É um CD também com 200 músicas. Eu queria falar que não consigo. Porque eu acho que todas as músicas de Imagine Dragons são iguais. Cara, não seja assim. Acho que o show dele no Rock in Rio ano que vem vai ser, olha, uma bostinha. Porque todas as músicas igual. Pega Thunder, pega todas as músicas tudo igual. Pega I'm Only Human, que não é deles, mas eu achei que fosse, né? Eu tenho essa sensação de ser as músicas tudo igual, desculpa, né? Não seja assim, jovem. E o último é Rita Ora Phoenix, que realmente. Olha Ritinha tá aí! Ritinha maravilhosa, salva. Adoro Rita Dumbledore, que tem uma Fênix. Irmã de Aurélio. Irmã de Ezra. E você, Dalan, quais são os seus top álbuns aí? Não precisa ser 10. Eu tenho 10, eu gosto muito de Janelle, Dirty Computer, Computador Sujo, Kendrick Lamar, Black Panther, que CD é muito foda, real, oficial, é muito top. O CD que eu mais ouvi esse ano, que não é de 2018, mas foi Rei do Show. Que? É de novo com esse ano, né? Vou fingir. O Rei do Show reimaginado. Só que não, gente, é o original mesmo. Finge. Rei do Show. Gosto muito do Little Mix, LM5. Gosto do álbum de Chloe e Hailey, que eu indiquei hoje lá no grupo do Logado. Só não lembro o nome do álbum. The Kids Are Alright. O nome do álbum da Chloe Haley. Excelente álbum. Gosto do Everything Is Love, do The Carters. E gosto bastante do Liberation, da Christina Aguilera, que apesar de ter flopado, mora no meu coração. E o do Troye Sivan é muito bom também, mas eu não ouvi tanto esse ano, então eu não vou colocar na lista dos meus favoritos. Mas agora que o Léo falou, eu lembro que as duas, três vezes que eu ouvi, eu gostei bastante. Os meus faves, né? Meus álbuns faves desse ano, tem o Dona de Mim, daí. Isa, né? Que eu acho um puta de um álbum. Assim, acho muito, muito bom mesmo. Saudade daquilo. Que saudade daquilo. Ou também vou colocar o Liberation também, da Christina Aguilera, que eu acho que ele é redondinho. Esqueci de Mariah. Esqueci de Maraia, desculpa. Caution! Caution, Inário. Inário. Achei que era... Como é? Anticipation of Mimi. Como é? Mia e Maraia de Los Juntos. É, Caution, verdade. Caution também. Visions of Love. É, vou colocar o Camila, né? Da Camila Cabello. Pra ser bem realista. Um álbum que talvez eu seja muito criticado na internet, mas eu gosto bastante, que é o Man of Woods, do Justin Timberlake. Mas foi esse ano esse álbum? Foi esse ano. Nossa, foi em fevereiro. Mas ele tem 80 anos. É. E o Beer Bongs and Bentleys, do Post Malone, que eu gosto muito. Eu me descobri um fã do Post Malone esse ano. E pra mim, tô bem surpreso. Pra mim foi uma surpresa real. Olha... Ah, gente, eu quero também indicar o álbum Queen da Nicki Minaj, que é muito bom também, porque eu quero fazer justo, porque eu ouvi bastante esse álbum esse ano, é bem bom. E desculpa. Aí eu queria fazer aqui duas menções honrosas, né, uma pro Sweetener, da Ariana Grande, carregando pop americano aí, o pop de raiz, né, e também o novo da Carrie Underwood, né, que eu não posso deixar de citá-la. Eternamente sustentada por Safra, né. Garoto, tô aí sustentando meus vencedores do American Idol, neném. Fetiche foi esse ano? Qual? Não. Fetiche de Selena? Não, foi ano passado. Selena foi Back to You, né? Isso, Selena fez Back to You, aquela com a Cardi B também, né? Ai, taca-taca, aquela bosta, tique-tique. Aquela música que ela fica só rindo no fundo. E balançando na cabeça, refazendo a órbita da Terra. Amo taca-taca. Ai, ai, o álbum da Carrie é o Cry Pretty, né? Que demorou pra sair, saiu agora no finalzinho do ano também. Eu gostei bastante de verdade. Mas eu vou tocar uma belíssima canção, que ainda não escolhi qual é, e a gente volta pra falar de TV, né? Mas, gente... Ele quer, tipo, aí não escolhi qual é na edição, eu penso. Vou colocar na edição, escolhe agora. Mas, gente, me deixa. Escolhe agora, quero agora. Mas, gente, me deixa que eu sou editor do programa, me respeita. Gente, o Sassi vai colocar agora Sarah Jane do Fifth Harmony Bottle Up versão português. Não vou mesmo. Mas vamos lá e daqui a pouco a gente volta. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I did not believe that it would. Everything came second to the band, oh. You're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, oh. 20 candles blow 'em out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dress up with the socks you don't like. And I'm rolling, rolling, rolling, rolling with my brothers like it's Jonas, Jonas. And I'm trying to forget, but I can't get it out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down. Estamos de volta com o LogadoCast, o último de 2018, né? E agora a gente vai falar, né, nessa retrospectiva sobre TV, né? Sobre o que assistimos de legal, de não tão legal, de bosta esse ano. Eu acho que esse ano não foi um ano assim tão bosta assim. Talvez porque a gente tenha filtrado mais o que a gente foi assistir, né? A gente não pegou as grandes bombas, mas pelo menos nesse segundo semestre a gente assistiu muita estreia pra fazer os podcasts, mas a gente também passou muita coisa, né? Mas eu queria começar essa nossa pauta de TV com dois realities que a gente assistiu desde o começo do ano. Um a gente ainda gosta e o outro a gente já deu uma cansada, que é Queer Eye e Nailed, né? Que tiveram duas temporadas, Nailed, na verdade, teve três temporadas esse ano, e Queer Eye uma, e Queer Eye duas. E assim, Queer Eye, pelo menos pra mim, foi uma grande surpresa. Eu ainda choro nos episódios. É, acho que a escolha do Fab Five novo foi maravilhosa. E Nailed, eu dei boas risadas até agora, essa terceira temporada, que pra mim já soou um bocado cansativa. Pra Zanon também, Leózio também, sei que tá com essa sensação, Leandro também, de meio que ter cansado o formato. Acho que foram muitos episódios no ano, né? Foram 19 episódios, 20 episódios no mesmo ano, e aí acabou dando uma cansada, não sei pra vocês. Sim, porque eu lembro quando o Neil estreou, eu falei, ah, gente, só 6 episódios, né? Que pena, não sei o quê. Mas eu acho que com o tempo você vai ficando muito, assim, eu ainda gosto da Nicole, acho que o Jax tá super soltinho. Eu não vi essa temporada de Natal no Novo inteiro, vi 2 episódios só, mas eu já me percebo, desde a segunda, me distanciando mais e mais, assim. Eu acho que os melhores episódios de Nailed são quando tem alguma coisa diferente. Então, na segunda, teve o dos Salgadinhos, né, que era o estádio de futebol com várias coisinhas. Eu achei super bom, e parece que nesse tem um de artesanato aí que eu não vi ainda, mas que tá de muito opinião. Tem, é o final. Cara, mas eu acho, primeiro, os desafios dos primeiros, né, que geralmente é tipo, no começo era um biscoito de smile, não sei o quê. Eu acho que esses já estão muito difíceis de cara, então você já vê as pessoas fazendo muita merda no início, então não tem um impacto pro desafio final, que é aquele do bolo super elaborado, e aí eu acho que acaba tirando um pouco da graça, e ficou aquela formulinha ali de tipo, ah, o cara fala da receita, de como faz, você já sabe, tá cansado de saber. Não sei, eu realmente ainda gosto muito da série, mas acho que eles poderiam fazer realmente um reality de culinária com essas bizarrices das pessoas não saberem fazer o prato. Eu também acho isso. Pra mim, provavelmente quando estrear a próxima temporada que vai ter, eu devo demorar bem mais tempo pra assistir. Não vai ser aquela coisa assim, nossa, saiu, preciso assistir. Eu já vou dar uma parada, porque pra mim foi muito difícil essa temporada, justamente por essa questão de ser profundamente repetitiva, sabe? E as coisas sempre soarem iguais. Então, pra mim, deu uma cansada real, assim, sabe? Mas, em compensação, o Queer Eye, assim, eu ainda tô pronto. My body's ready. Inclusive, eu achei bem interessante essa questão de que eles vão... Eles fizeram a primeira e a segunda temporada ali na Georgia, né? E agora, na terceira temporada, eles vão mudar pro Texas. Então, eu acho que pode dar uma dinâmica nova pra série. Então, eu achei isso bem legal, assim, sabe? É, eu acho que o trunfo de Queer Eye é que o Fab Five, como você falou, foi muito bem escolhido. Porque cada um é muito carismático ao seu jeito e não parece forçado, porque aparentemente eles realmente são amigos, já que eu sigo, eu acho, o Tan e o Caramo no Instagram, e sempre tá um no Instagram do outro, saindo, comendo, bebendo, enfim. Então parece que eles realmente são amigos na vida real. Eu acho que isso realmente dá uma dinâmica legal pro programa. E os casos das pessoas que eles escolhem pros programas são muito interessantes. Nessa temporada teve o caso da menina que é transexual, que tava querendo fazer a cirurgia dos seios. Teve o caso da mãe, foi diferente do que geralmente eles têm. Maravilhosa, icônica. Caralho, eu chorei muito. Nossa, nunca chorei tanto vendo o reality show na minha vida quanto nesse episódio da mãe. E assim, é muito interessante a forma como eles fazem. Em relação a Nailed, eu ainda não tô sentindo tanto cansaço como vocês, porque diferente de vocês, eu não vi tudo assim rápido. Eu vi um episódio, aí depois eu vi o outro, aí eu vi dois juntos, aí eu parei, fiz várias coisas, aí eu fui vendo devagar e aí eu não senti tanto esse impacto do cansaço, entendeu? Eu acho que Nailed é o tipo de reality show que ele tem aquela fórmula padrão, então ele nunca vai mudar, porque tem o primeiro desafio, o segundo desafio e o resultado. E os episódios dessa temporada são maiores ainda. Na primeira temporada era tipo 20, 21, 22 minutos. Tá meia hora. Nessa tem episódio de meia hora, de 34, 35. Então, assim, parece que eles estenderam bastante as coisas, entendeu? Então, talvez por isso a gente esteja sentindo mais. Eu confesso que eu tô vendo bem devagar. Então, provavelmente eu não devo sentir tanto esse enjoo. Porque eu ainda nem acabei de ver a temporada, pra vocês terem ideia, entendeu? Eu também só comecei, mas eu já, de cara, tô com menos. E eu vi logo o episódio do retorno da galera, da Amanda, do pessoal que queria ver. Também. E aí depois eu vi o último, que foi do artesanato. Depois voltei pro primeiro. Aí fui fazendo assim. Adoro. Que aí eu vou vendo na minha ordem, como são episódios isolados mesmo, eu vou vendo o que eu acho mais legal. É, ele não tem uma cronologia, fica muito mais fácil. Se tiver algum que esteja muito chato, eu pulo. Acabou, entendeu? É isso. É, não, isso é uma boa tática pra você assistir. O fato dele não ter cronologia, você não pode abrir em qualquer ordem. É, não fica preso, isso é verdade. Faz todo sentido. Mas o que mais vimos de interessante esse ano? Sharp Objects? Que? Olha só, você respeita esse. Olha, esse grupo que está gravando esse podcast na madrugada. Eu tenho que falar de duas séries de Tia Ryan que pra mim foram grandes surpresas de 2018, né? Que foi 911. Que tá aí na segunda temporada agora. E, tipo, eu esperava que fosse ser um procedural dos mais safados possíveis. E eu fui muito surpreendido, assim, porque a série é muito boa, o elenco é bom. Titia tá caprichando, assim, em cada episódio. Ele faz com muito carinho. Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz de verdade com o 911 e Pose, né? Que quando eu vi o primeiro episódio, falei, puta, que bosta, vai ser 40 horas de episódio, todo episódio, vai ser um saco. E, putz, eu mordi minha língua, porque foi muito, muito bom. Me apeguei demais àqueles personagens. Torci por eles. Então, pra mim foi uma grata surpresa desse ano, assim. Titi acertou. O que ele errou com Crime Story nessa temporada, né? Do assassino do Gianni Versátil. Ele acertou com 911 e Pose, sabe? Então, foram gratas surpresas desse ano. E torcendo pra que ele não cague tudo na próxima temporada, né? Torcendo. Ah, eu também, quando comecei a assistir Pose, eu passei vários podcasts dizendo, ah, não, tá bom, gente, vou ver, que o episódio inteiro é muito grande. Até eu vi o Darlan falando, né, que ele foi ver e o primeiro dá aquelas animadas pela duração. Mas, cara, é muito bom Pose, assim, tipo, você vai conhecendo as pessoas e se apegando de um jeito que é muito impressionante. É verdade. É verdade. Eu acho que uma série que a gente já tinha gostado e que reforçou bem mais também nesse ano foi o One Day at a Time, né? Que a gente assistiu a segunda temporada. Caralho, que temporada, hein? E a segunda temporada conseguiu ser, assim, no nível maior do que o da primeira. E eu confesso que meu coração não está preparado pra terceira temporada que chega agora em fevereiro. Sabe? Tô muito animado pra essa temporada, porque poucas séries, isso é triste de falar, poucas séries atualmente me deixam assim animado, tipo, caramba, vai estrear tal série agora que eu quero muito ver. Eu não tô mais assim tão animado pra ver série, porque as séries, na sua maioria, pra mim, não tão mais tão boas. Sim. E o One Day at a Time é uma das pouquíssimas séries que eu tô animado pra ver, então eu quero muito, sabe, mais ter a companhia dessas pessoas na minha vida, então tô ansioso pra fevereiro. Maravilhoso. As duas séries que deixaram a gente com esse gosto, assim, de segunda temporada ainda melhor, foram One Day at a Time e 3%. 3%! O Inário, a volta do Inário, olha. Foi maravilhoso. O plot de Michelle, dupla espiã, morte de Ezequiel, a assassina cantora, né? Esqueci o nome. Marcela, né? Marcela Vila Marcela, olha. Na vida real, né? Sabia não. Leia, te mandei uma foto da banda dela. É a amiga trans mega evil. A Mega Trans Mega Ivo, verdade! A Trans Barraqueira, olha, foi maravilhoso. Sucesso, gente. Foi, 3% foi muito bom, foi muito, muito bom mesmo, gostei demais. E eu tô mais animado ainda em saber que não teremos Ezequiel na próxima temporada, então vai ser maravilhoso. Vai ser. Já pensou se o ator volta em outro papel? A Aline, e a Aline na cadeirinha, com o paninho olhando? Saudade. Aí, melhor participação. Uma série nova que eu acho que conquistou nossos corações foi Minha Pequena Eva, né? Killing Eve. Sim, Killing Eve. Com certeza. Foi uma boa estreia esse ano. Eu demorei um pouquinho pra ver os episódios finais, mas não me arrependi. Foi super, super bom, assim, sabe? Fiquei bem feliz com o romance sapatão que eu não estava esperando. Outra série que também teve a sua segunda temporada curtíssima, né? Mas que eu sei que eu, o Leoz e o Zanon, a gente ficou com gostinho pra terceira temporada The Bold Type, né? As nossas fontinhas, que também foram muito, muito bem, muito bem. E eu sei que Darlan entrou na família agora, mas eu não sei se ele gostou ou não de Fugitivos, né? Então, eu gostei. Essa é uma pergunta complexa, porque... Darlan, você viu a Amanda comentando cada plot. Olha, o início da série é muito legal. Sim, é bom de verdade, quatro, né? Os quatro primeiros episódios, assim, eu tava animado de verdade. Só que aí, eles começaram a fazer umas paradas tão absurdas, tipo, as pessoas andarem na rua com um dinossauro na cabeça, com um paninho na cabeça, e todo mundo acha super normal, sabe? A menina da buceta que de arco-íris, que pisca, brigando com o pai do Nip-Tuck, soltando... Aí começou a ficar muito surreal pra mim. O maluco lá com a mão biônica. Mas eu acho que essa série, ela vira a chave. Ela começa muito boa e depois ela fica muito... Virou uma galhofa completa, sim. E eu fiquei, o que tá acontecendo? Essa não foi a série que eu comecei a ver, sabe? Nossa, eu amo o episódio da festa que eles vão invadir pra roubar o negócio. Não, pra mim o melhor episódio disparado é o episódio que ele... É o último, acho que é o último episódio. O último, que eles estão com o dinossauro. É o 9. 9 pro 10. Que é o que eles realmente fogem, né? Que é do penúltimo pro último, né? Que eles vão realmente fugindo, porque os pais descobrem tudo, aí a menina brilhosa briga com o pai brilhoso, papapá, e aí eles saem correndo, e aí eles vão lá e invadem a igreja da mãe Mega Evil, que é a René de 24 horas, pra poder resgatar a menina loura lá, brilhosa, sapatão. E aí, eu não entendi o objetivo daquele... Do Runaway negro na série, porque ele não faz nada. É porque nos quadrinhos, nos quadrinhos eles fogem logo no começo da série, eles já realmente são os Runaways. E ele fica com essa culpa de papai, o que ele faz? Ele entrega os amigos pros vilões. Então ele vira vilão. Ele vira casaca, nos quadrinhos. Entendi. Porque na série eu não entendi o objetivo, porque até a menina japonesa, a K-pop, que usa o cajado da Saori, da mãe. A sapatão. Que tá pegando a loura. Achei que ela fosse pegar ele, mas não, tá pegando a loura. Então eu falei assim, esse menino aqui não precisava existir nessa série. Ele tá ali só pra cumprir tabela. E o dinossauro é muito melhor que ele, então podia substituir ele pelo dinossauro e ia ficar muito melhor. É, mas eu acho que... Uma irmãzinha que quebra privado e ninguém vê, né? Gente, a menina quebrando privada no banheiro público. Ela tranca o banheiro, quebra as paredes tudo, as privadas tudo, ninguém ouve o barulho. Pois é. Ninguém... Normal, assim, sabe? E é melhor que ela quebra tudo, sai, desmaia do lado de fora, aí a mãe degona desse maluco avulso, desse negão avulso, vem, olha e fala assim... Oi, linda, você tá bem? Aí bota no carro. Eu vou te ajudar. Aí, não, e a mãe é a Cláudia Raia, né? Aquela novela da seringa. Que anda com a seringa na bolsa. É, anda com a seringa na bolsa pra poder matar os outros. É tipo isso. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu fiquei bem decepcionado, porque eu esperava que fosse ser melhor, assim, sabe? Quando acabou a temporada, eu falei, eu não vou voltar pra ver isso. Estreia agora, dia 20. Amanhã, eu acho que estreia, no Hulu. É, e vão ser todos os episódios de uma vez, né? É porque eu tava vendo alguma coisa no Hulu, toda hora fica anunciando no comercial. Runaways, não perca. Ai, não tô com saúde pra ver série tudo de uma vez igual a Netflix, não. Chega. Mas aí você baixa e você vê um por semana. É, mas como é que eu vou evitar spoiler dessa série super hypada que todo mundo vê? Porra! Léo, do episódio 7, o dinossauro aparece com um pano na cabeça num carrinho de mercado. Não, eu sei, da segunda temporada. Ele aparece de novo, revive. Adoro revive. Maravilhoso. Gente, uma série que eu tô convencendo todo mundo a ver mesmo, eu sei que vocês não aguentam mais falar, mas realmente, cara, me pegou demais, é A Maldição da Residência Rio. Puta que pariu, que aula de roteiro, que atuações, que produção, sério, tudo impecável. Mas eu fiquei triste, né, porque hoje eu estava no Twitter, indo pro trabalho, e aí apareceu um tweet avulso, sem sacanagem, falando assim... Ai, gente, é muito legal essa cena que a gente descobre que a Nel é a mulher do pescoço todo. Ah, tá no cu esse povo também. Ah, eu falei, não preciso mais ver, né? Mas também, né, Sazi, você demorou uma vida. Mas, viado, tem tanta coisa acontecendo que eu não posso parar pra ver esse negócio. Ainda mais a série que é muito escura, que não dá pra ver no ônibus. Entendi. Devia ter priorizado. Show, enfim. Inclusive, você já estragou pra um monte de gente aí agora. Que... A culpa é sua, Sassi, que não viu. Pois é. Culpabilização da vítima. Ah, deixa eu indicar uma série nova que eu acho que só eu tô vendo, é o Henrique. The Hook. É uma série do YouTube Original. Então, se ela dança, eu danço. Chama Origin. É um sci-fi. Ah, é com o Malfoy e a Tonks. Sim, tem Malfoy, tem Tonks, tem... Um alemão super gostoso que tá lá, que ninguém conhece, mas tá, né, super atrativo. E vários atorezinhos, assim, famosinhos. O que, que é Origin? É uma história meio alien, assim. É um monte de gente numa nave que tá indo pra um planeta pra colonizar esse planeta. Então tem um quê de Battlestar, né? São várias referenciazinhas. E aí essas pessoas acordam antes de chegar no planeta onde elas deveriam estar, faltando, tipo, 9 dias pra chegar. E aí a tripulação toda já evacua a nave, eles não sabem por que a princípio. E eles descobrem que tem uma ameaça lá dentro, né? Não vou estragar pra vocês, não. Também não é algo super misterioso. Mas aí, tipo, você vê eles tentando sobreviver pra chegar no planeta e você vai vendo o passado de cada um. Cada episódio um flashback, né? Estilo Lost. E aí a série começa, assim, meio basiquinha. Os personagens não te pegam, assim, de cara. Mas aí eles começam a fazer uns flashbacks muito bons. A história vai ficando bem interessante. Eu vi 6 episódios, são 10. Mas eu vi super rápido esses 6. Então, tô querendo terminar aí. E você... Vai ficando intrigadaço, assim, sabe? Mesmo que a história seja meio... Ah, já vi isso antes em alguns lugares. Tem uma vibe perdida no espaço também. Mas o YouTube investiu pra caramba, viu? Tem uns efeitos bem legalzinhos. Os atores estão bem. Eu recomendo bastante. Já, os 2 primeiros estão disponíveis mesmo pra quem não paga o YouTube. É de graça. Isso. E se você quiser ver os outros, existem meios, né? Exatamente. Ah, deixa eu indicar uma outra série que eu Não, eu só queria aproveitar o gancho do Leoz, que ele falou de YouTube, né? Do YouTube Premium. Eu também assisti uma série do YouTube Premium que foi a Impulse, né? Que é a sequência do Jumper. Né? E 10 episódios, só que diferente de Origins, ela não é tão boa assim. Ela é bem mediana e ela é muito lenta, ela demora muito pra engrenar. Quando as coisas realmente começam a acontecer é quando a temporada acaba. Mas assim, o valor de produção tá lá, sabe? O elenco é legalzinho, assim. Então, assim, pra quem tá com tempo, é bacana assistir Impulse. É. Origin eu já garanto, episódio 3, gente. Aguenta até lá, sabe? E é só 40 minutos, não é episódio de 2 horas, não. Ah, graças a Deus, que é Impulso também. É 40 minutos, 38, então é show de... Pois é. Mas diga, Dalan. Vocês assistiram uma série chamada Light as Feather? É, eu assisti, eu que recomendei pra todo o Brasil. Do Hulu? Você recomendou? Eu não recomendei sabia. Recomendei pra todo o Brasil, eu e Leandro assistimos tudo em 2 dias. Então, vi o piloto. Então, vi o piloto, né? Que agora é do Hulu, né? É do Hulu, aí tava aqui me recomendando vi o piloto. Gente, não é que é legal o negócio? Mais um! Eu fiquei intrigado com o que vai acontecer. Obviamente, eu não vou ver rápido, né? Mas, assim, eu vou continuar, porque eu fiquei pra saber se elas estão morrendo por causa do jogo, se alguém tá matando. Quero saber o que tá acontecendo aquilo ali, porque as coisas... Você sabe da história, né, Léo? Sei, eu vi o piloto. Então, eu fiquei um pouco intrigado pra entender. Você gostou ou não? Não, eu... Assim, eu não odiei, mas eu não fiquei... Eu acho exatamente que as são meio ruins. Não gostaram. Mas as são meio ruins, mas a história eu achei interessante. E eu não sei se é baseado em livro, se é baseado em alguma coisa, mas eu fiquei curioso pra saber o que vai acontecer. Vale a pena, Sá, você ver tudo? De verdade. Ah, eu gostei dos 10 episódios, tanto que eu tô até animado pra segunda temporada. Mas no final eles revelam o que tá matando? Sim, aí se estabelece um novo mistério pra segunda temporada. Beleza, só quero saber se revela quem tá matando, porque se eu ver 10 episódios e não revelar quem tá matando, eu vou ficar puto. Revela sim. Então, beleza. Darlan, você já viu Casual? Não, pelo nome, não lembro. É uma comédia do Hulu também, eu só vi o piloto, que ela foi mega premiada, assim, já acabou, são 4 temporadas. Mas eu fiquei meio assim, porque é aquela comédia meio deprê, sabe? Tipo... É uma história de um casal de irmãos que perdeu o pai e aí eles vão meio que morar juntos. A irmã tá se separando do marido e tem uma filha adolescente. E aí moram os 3, assim, numa grande república cheia de putaria. Mas você vê que é aquela coisa de meio, vamos botar usar comédia aqui, mas na verdade é pra mostrar o quanto essas pessoas estão fodidas na vida e tal. Eu acho interessante, mas eu tenho um pouco de resistência a esse tipo de comédia. Eu vou assistir. Eu vou anotar aqui, casual. É tipo Parenthood. Então. Mais ou menos, é. Entendi. Eu vou ver pelo menos o piloto aí. Aí ela é meia hora mesmo, os episódios. Tá bom. Chamando. Essa Light of Feather também não é muito longa. Então é 20 minutos o episódio de Light of Feather. 25, 22, então eu fiquei mais animado de ver por ser curto, entendeu? É. Agora no fim de ano. Leandro falou de dramédias curtas. Eu e Leandro assistimos esse ano Forever, né? Da Amazon Prime, com o Maya Rudolph, né? E o Fred Armisen. E assim, a gente assistiu a temporada toda e acabou gostando da série, né? E tem, ela tem seus momentos, assim. Tem uns momentos que são bem legais. E acho que o Leozo chegou a ver o episódio 2, que é o melhor, né? Que é o da Maya Rudolph na igreja. Que é maravilhoso. Um é da igreja, o 2 já é o que ela vai pro Bad Place, não é não? Não, termina o 2. Ah, não. É no fim do 2 o Bad Place, e o terceiro é ele enchendo o saco dela. Exato. Assim, eu gostei bastante da série. Não sei se vai ser renovada, né? Espero, né? Achei interessante. Já que o Leoz falou de Bad Place, né? Temos aí a terceira temporada, né? De The Good Place, que tá... Mas já tá no bloco séries que apodreceram? Estamos abrindo o bloco séries que apodreceram. É, The Good Place, né, gente? É isso aí, né? A gente não falou dessa no SA, né? Quando a gente foi comentar das séries ruins. Não sei nem se saiu esse SA ainda, que eu tô super atrasado na edição. Mas o episódio do vácuo da Janice também foi bem qualquer coisa. Ah, eu gostei desse. Eu achei divertido. Eu ri bastante. Eu achei legal pela parte do Michael e da Janice, mas a parte do povo Janice eu achei que foi bem difícil. Porque, eu também, assim, mesma coisa. A Janice como Tahani tava ótima. Como o resto, você guarda na fanbase. Eu gostei da Janice como Jason. É, então. Porque o Jason não é muito difícil, né? Também. Sim, exato. Exatamente. Mas porque já é caricata, né? É, Tid e Eleanor de Janet foi um saco. Mas pra mim o problema não foi nem Tid e Eleanor de Janet, foi Tid e Eleanor de Tid e Eleanor. Tipo, eles. Naquela ceninha de beijo com a câmera rodando, eu falei. Não, sem contar que eles se beijam e todo mundo volta ao normal, né? Tipo. Hã? É porque a Eleanor estava criando a parada lá no vácuo da Janet. Só que, cara, não faz sentido. Mas antes dela criar isso, eles já tinham ficado com a cara da Janet, porque então, as exato, não faz eles sentido. Morreram, blá, blá. Sentido, e aí o beijo resolve tudo. Sim, funcionou. É, vamos ver se agora que eles vão estar realmente no Good Place, né? Se a série tá. Agora que faltam 4 episódios. Vamos ver, neném. A gente já postou, gastou tanto tempo nessa série, neném. Não, eu vou ver, mas assim, não se forem 4 episódios muito bons, beleza, eu vou ficar feliz de ser 4 episódios bons. Mas não vai redimir a temporada da bosta que foi, né? Ah, não, com certeza. Assim como nada redimiu The Handmaid's Tale, né? Série do Abre a Gaveta, né? Olha, foi um ano difícil, porque assim, eu me afeiçoei a Handmaid's Tale já depois da temporada acabar, né? Da primeira. E aí, sim, eu também. Linda, e a gente, eu quero acreditar, vai melhorar, né? Foi aquele negócio e puta que pariu, não melhorava. Mesma coisa pra mim, Westworld, né? Que eu, porra, fiquei pensando, pelo menos a finale vai ser boa. E aí vem uma chuva de merda na minha cara. Que isso, gente? Dolls, Tessa. Porra. E 13 razões, né? Que eu vi na zoeira já, no fim das contas, porque não tava dando. É, puxado. Ainda bem que Grey's Anatomy veio pra salvar a gente nas veteranas, né? Porra. Ainda mais quando foca em Maggie Jackson. É que é tudo que a gente tá querendo ver, né? Ai, gente, por quê, né? Vamos falar sério. Quando o Crystal fala assim, gente, vamos colocar Maggie Jackson debatendo por que eles não conversam num episódio inteiro. Vamos. Ou então vamos colocar... Ted fazendo biscoito com o Meredith. Exato. Não, eu adoro. Ou em Amélia, um episódio inteiro dentro do carro aguardando a menina fugir do colégio. Ai, gente, por que você... Grey's Anatomy, eu quero falar com você nesse momento que tá ouvindo esse programa, escritora de Grey's Anatomy que não é Shonda mais. Por que que você tá torturando a sua audiência colocando o Dr. Ted fazendo biscoito durante um episódio inteiro falando de gravidez com Meredith? Por que que eu preciso ver isso? Não, ainda mais, Dawn, que assim, não é como se ela só tivesse esse repertório, porque as histórias de Meredith tão boas, a história até de Dr. Ken humano tão boa, de Luca, Joe, Karev, sabe? Pra e que aí eu fico puto. Por que que tirou Capner pra deixar Avery e essa insuportável da Maggie fazendo DR o episódio inteiro, deixava a Kepner lá, caralho. A Kepner pelo menos era mais legal. Deixava a Arizona pegando as mulheres, né? Sim, o plot da Kepner. Cara, assim, eu não era muito fã da Kepner, mas caralho, os plots dela não eram tão insuportáveis assim. Ela era chata, a personagem. Mas caralho, quando dava um plotzinho pra ela de ir pra guerra, ficar maluca, de ser cristã, falar de Jesus pros pacientes. Até isso era melhor do que ser obrigada a ficar vendo Jackson e Maggie de DR o episódio inteiro. E Maggie guardando segredo igual o Naomi de 90210 jogando batom, jogando a droga no vaso dando descarga. Porque ela guardando segredo é exatamente assim. Pega, abre o armário, sai correndo, pega a droga e joga na privada. Entendeu? Ai. Então, mano, não aguento mais. Não consigo. Meu sonho, consigo. Bicho. Saudades, Naomi. Ai, ai, saudades. Mas também teve na Lizzie, né? Tá aí, quinta temporada, ninguém aguenta mais. Nossa. Gente, a gente só tava achando como o ano foi uma merda pra isso. Tudo apodreceu. Ninguém entende por que isso ainda tá no ar. E o pior, ninguém entende por que a Viola Davis está se prestando a uma palhaçada dessas, né? É, viado. Viola tem um contrato que, tipo assim, cada coisa boa que você faz, você tem que fazer mais uma temporadinha aqui, né? Cara, ela deve estar ganhando dinheiro fazendo nada. Porque ela. Você concorda que em How I Met My Mother, o nível de atuação dela, tipo, agora. Eu tenho mais duas temporadas que eu não vejo. Mas assim, não deve estar exigindo tanto dela mais. Ela tá fazendo aquilo ali já, tipo, no automático. Não, viada, sabe? Essa mulher tem que se drogar toda hora, né? Sério. Ah, é? Fica bêbada. Não, assim, ela tem os momentos inspirados, né? Ela tem os momentos inspirados. Mas no geral, ela tá super no automático. Tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? Formar o banheiro da casa do cachorro. É, tipo isso, cara. E é nóis. E eu falar que ela tá quebrando tudo, salvando o bebê de plástico. Não, isso já passou, né? Essa temporada só teve o plot maravilhoso de Laurel achando que o neném dela é psicopata porque ele não ri pra ela. Que neném mal. Mas na verdade o neném só não ri pra ela, porque ri pra todo mundo, inclusive na Alice. Porque ninguém merece rir pra essa pessoa insuportável, né? Que é a Laurel. Olha, maravilhoso. Você tava falando de coisas aí, eu fiquei com apenas uma série, né, dessa Fall Season até agora, né? Fiquei só com uma série que foi The Rookie, né? A nova série lá do Castle. Aí assisti ontem o Inter Finale, né? E, tipo, eu tô bem surpreso, assim. Porque o elenco é bem legal, não foca só no Nathan Fillion, então dá um refresco bem grande. E por ser um elenco de 6, 7 pessoas, acaba não ficando numa dinâmica só dele com uma outra personagem como era em Castle. Então talvez seja por isso que eu acho esteja gostando tanto da série. E eu tô bem feliz com a série, na verdade, sabe? Não, mas deixa eu te contar uma coisa. Castle também era assim. Tipo, o foco era Beckett e o Castle, mas tinha episódios que eram focados só na Lex, que era a filha, ou só na mãe dele, ou só das outras pessoas da polícia. E desaparecia muito pouco, entendeu? Não, e assim, o que ela criou, assim, é que, tipo, ela poderia ser um procedural de ter o caso da semana. E ela não é assim. Ela tem o dia a dia do policial. Que um dia tá prendendo o cara que assaltou a loja ali, mas também pode estar sendo a pessoa que está sem teto. Tem umas historinhas muito bobas e eu acho que é isso. Eu, no momento, estou procurando coisas que sejam descompromissadas. Eu não quero ter grandes reviravoltas, grandes pensamentos. Então, pra mim, tá super de boa. É o que eu estou procurando, na verdade. E ela super. Eu vou ver essa merda, sabe? Entendeu? Ela super tá me atendendo. E, assim, eu recebi uma mensagem agora aqui no Twitter pra que eu falasse sobre o Fall Finale de Star, né? Porque eu não falo de Star desde a temporada passada. Mas, né? Arlan, quantas mil vezes eu tentei fazer Sazer falar de Star no SA e ele fala, isso acabou faz tempo, isso aqui. Não. É porque eu sei que vocês não gostam, então não adianta. Mas a gente quer saber das telefonadas tudo, viado. A gente quer saber o que tá acontecendo nessa série imperdível de Star. Que tem Brand e Mônica cantando The Boys Mine. Olha, essa terceira temporada foi já. Ela tá na pausa agora, né? Só volta em mar. E olha, foi maravilhosa, porque a protagonista engravidou, né? A a Jude, né, a Jude engravidou, e eles tiveram que incluir a gravidez na série. Então, essa mulher... Sabendo que foi feito de um jeito super natural. Foi, na Premiere. Orgânico. Eles estão botando umas roupas super largas nela, porque ela já tava com a barriga gigante, né? Eles botam umas roupas super largas nela pra parecer que ela tá magra, e não rola, né? E aí, no final do episódio, ela fala assim, ah, tô grávida, não sei o que, entendeu? Aí, no episódio seguinte, ela tá com a barriga de, tipo, 5 meses. É muito bizarro real. Mas o melhor de tudo é o plot da finale, né? Que vai ter o show, porque vai rolar o disband do Fifth Harmony, né? Vai rolar o disband do Go Group delas lá, que elas fizeram, do Take Three. Vai rolar o disband. E pra cada uma seguir sua carreira, né, e tal. A irmã da Star vai ser atriz de cinema. A filha do Lenny Kravitz vai ter a carreira solo. E Star vai ser a estrela que ela sempre sonhou. Grave. E aí... Pera aí, só um minuto. A filha do Lenny Kravitz tá nessa série? Tá. Não, a filha do Lenny Kravitz, porque o Lenny Kravitz tá na série. É, o Lenny Kravitz está na série. Ah, pensei que fosse Leta. Não, é Zoe, não. Fiquei como agora? É filha do Lenny Kravitz, porque o Lenny Kravitz está na série. Ah, é filha da ficção, entendi. É, filha da ficção. Que os pais da Alex são Lenny Kravitz e a... Não é a Tyra Banks, é aquela outra modelo. Naomi, exatamente, Naomi Campbell, né? Aí são os pais da Alex. Então, vai rolar esse disband, aí vai ter o show final, né? Da turnê, não sei o que, entendeu? E aí Star resolve parir a criança antes do show. Adoro resolve. E Star passou a temporada inteira lá falando que o filho era do menino branquinho, que ela pegou, maravilhoso, não sei o que, tereréu. Só que ela tinha dado uns catos em Noah, que é um cantor que apareceu, né? Tinha dado uns catos em Noah. Ela falou, não, esse filho não é do Noah, porque até não bate no tempo, que eu fiquei grávida e tal. E aí a criança nasce no meio da rua. E aí quando nasce, é a criança negra, do cabelo todo enrolado. E Star é loura. E o homem que ela falou que era o pai da criança também é louro, do olho azul. Quando a criança nasce, a cara de tristeza desse homem. Porque ele tava pedindo ela em casamento. Quando ela fala assim, ai, minha bolsa rompeu! E ele tava pedindo ela em casamento. E olha, é maravilhoso a cretinice, assim, gente. É uma das séries mais engraçadas da TV americana. Porque como eu disse na primeira temporada, como eu já falei várias vezes, ninguém... Não é possível que pessoas sentem e falem assim, vamos escrever o roteiro. Porque nada do que tá escrito nessa série faz sentido. Nada, nada, nada, nada, nada, nada faz sentido. Eles pegam, eles falam assim, ah, gente, o que a gente vai fazer essa semana? Ah, a Star vai engravidar. Aí na semana seguinte, o que a gente vai fazer? Ah, a gente vai botar a irmã de Carlota, que é a traficante, lava dinheiro. Ah, e agora essa semana? Ah, a gente vai botar que Carlota teve uma estafa mental e vai pra um retiro na Jamaica. E assim vai. Série maravilhosa, eu já quero ver isso. E assim vai, e assim eles vão fazendo cada semana uma maluquice maior. E agora, na terceira temporada, eu até mandei uma foto pra Leoz. Entrou Chad Michael Murray na série. Né? Meu Deus do céu. Ele é o amante de Brandy na série. E esse homem... O nível de atuação, então, subiu. Porra, como piorar o que já tava perto. Não, e ele tá carcomido. Ele tá... Ele apodreceu de uma maneira, nossa, que é, assim, um negócio sensacional. Aí, nessa temporada, eles têm aquela coisa, assim, como ela é do Lee Daniels, né? Eles tentam botar vários plots militudos que não fazem o menor sentido. Eles botaram um plot de estupro, com um plot de violência policial, com um plot de empoderamento feminino. E é um monte de bagulho que não casa. E o homem que ela matou e não morreu? É, esse homem agora, ele morreu de vez, né? Que foi o Louris. O Louris morreu de vez. Né? Só que agora apareceu o plot que eles estão apoiando o relacionamento, né, dos gays, né, da série, que apareceu o pai do Noah. E o pai do Noah é o pai do Walt de Lost, né? O Harold Perrineau. Meu ele Deus do céu. E ele tava, Walt! Isso! Ele apareceu na série agora, e aí ele é gay, né? E o Noah tinha um trauma. Aqui eu quer ver o Harold Perrineau pegando homem, né? Viado, ele pega o outro homem, é assim, olha... Incrível, quem quer ver isso? É igual eu tava falando pro Zanon, né, que eu fui cair na bobagem de ver o segundo episódio de Tidelands, que ninguém precisa. Pra quê, jovem? Assim. Aí eu falei, Zanon, tem pigosse, tem uns homens que são feios, mas pelo menos são gostosos. Eles colocam dois velhos, um bigodudo e um da cabeça branca, se pegando no meio da cena. Eu falei, quem que é isso? Pra que você tá viado com esses dois? Mas assim, olha, Star tá de parabéns. É o meu entretenimento semanal, que eu me divirto muito. Assim como Empire também, que é outra série que eu também não falo há muito tempo, mas que tá aí na quinta temporada, né? Taraji com escoliose de carregar essa série nas costas. E o que que aconteceu? Na temporada passada a gente teve o grande ator, aquele homem do olho torto, do olho caído, que tá até no filme de Thor, na Netflix. Adoro essa discussão. Aquele homem do olho caído. Não, do homem caído, do olho caído, que tá no filme de Thor, na Netflix. Que também tá no Star Wars. No... Ah, o pai de Bonnie no filme, sei quem é. Isso! É o que o homem que teve o Funko do homem que morre no começo do Rogue One. É, ele mesmo. Como é? Forrester Whitaker. Whitaker, exatamente. Entrou o grande ator Forrester Whitaker na quarta temporada pra ajudar o plot que Lucius tinha perdido a memória, né? Aí veio a enfermeira Demi Moore pra cuidar dele. E aí a enfermeira Demi Moore... As pessoas se humilham. Essas séries que você tá falando são tipo a fazenda das séries americanas. Assim. Porque o povo que já foi famoso um dia se humilhando. Não, é a enfermeira Demi Moore, é psicopata, tenta matar Lucius, que Lucius perdeu uma perna, né? Lucius agora tá no plot Arizona também, ele não tem uma perna. E aí entra Forrest pra poder ser o cara que vai ajudar a conduzir Empire, não sei o quê. Resumindo, Forrest dá uma pernada em Lucius e Cook e toma a Empire deles. Ah, não, é literal, né? É, ele toma... Achei que era tipo, eu tenho perna, você não, deixou, né? Não, ele dá uma pernada e toma a Empire pra ele, e aí termina a temporada passada com a Cook e o Lucius perdendo a Empire. Quando volta agora na quinta temporada, se passou 2 anos, e os Lion estão falidos, Jamal tá morando na Inglaterra, Hakim levou um tiro, aí não consegue mais cantar, mas aí em 2 episódios volta a cantar como se nada tivesse acontecido, né? E aí agora eles decidiram abrir uma nova empresa, que é a empresa da Lion, Agency Lion Family Ministration, sei lá, que eles vão cuidar dos cantores. E aí, eles inventaram um plot maravilhoso, que eles matam Forrest no piloto, na premiere, né? Porque não tinha mais dinheiro pra pagar o cachê dele. Aí eles matam o Forrest. Ah, e aí... eles são os roteiristas, não é a família. É, não, os roteiristas matam o Forrest. Que ele, tipo assim, vou abrir uma empresa aqui, já vou matar esse homem, né? Não, eles matam o Forrest. E aí eles inventam um plot maravilhoso. Darlan, como assistiu a primeira temporada de Empire, sabe que Lucius era traficante, né? Por isso que foi presa e tal, não sei o quê. E aí, Darlan, agora eles inventam um plot que a empresa foi comprada por a Empire foi comprada por um magnata do Vale do Silício. E aí ele coloca um cara pra gerenciar, que também é desses caras de tech guy, não sei o quê. E aí vem a grande revelação de que este homem é filho de Lucius Lyon com uma drogada. Gente, eu tô com medo de descobrirem que Lucius Lyon é irmão de Meredith. E aí, é maravilhoso, porque esse cara, esse Jeff, ele passa a temporada inteira fazendo várias maldades com o Lion, né, com os Lion, proíbe eles de tocar as músicas do Lúcio na rádio, não sei o quê, sempre dando várias pernadas. Aí o Lúcio vai lá, quebra a cara desse homem todinha. Aí quando você pensa que tá tudo resolvido, tá tendo o lançamento da festa da nova empresa da Cook e do Luxus, esse homem entra com a cara toda quebrada, fala assim, e aí papai, tudo bom? Não vai me chamar pra reunião da família toda. E aí fica todo mundo, oh meu Deus, não acredito que isso tá acontecendo, Brasil. E aí terminou, né, a primeira metade da temporada com essa grande revelação de que Luxus tem mais um filho. E aí todo chocadíssimo, só que nunca, né. E tamo aí, né, assistindo nessas duas delícias de quarta-feira, que são as minhas diversões, porque o que eu dou de risada com Empire e com Star não tá no gibi, bicho. Eu não, rio só, muito. Só tem como dar risada mesmo. Eu rio muito porque os plots são muito surreais, né, são muito surreais porque são séries que elas tentam se levar a sério no drama, né? Mas assim... Isso é o pior, né? É, elas tentam se levar a sério no drama, bota aquelas músicas de por drama, isso que eu gosto, né, de Runaways, entendeu? Porque eles sabem que eles estão fazendo merda e eles abraçam. Mas eu adoro, assim, sabe? Eu adoro. As pessoas não entendem. Mas a gente tem as nossas séries que são só pra dar risada mesmo. A gente sabe que é ruim e vê. No meu caso é Empire Star, que eu sei que são ruins. Mas eu adoro. E enquanto a Fox puder renovar, por favor, tamo aí, tamo junto. É nóis. Uma série desse ano que eu acho que se destacou por essa poesia, assim, né? Apesar de eu não achar a série, assim, ruim per se, mas eu acho que o charme dela é o trash, é Elite, né? Elite, verdade. Quase que a gente ia esquecer de falar dessa delícia. difícil também. Pois é, gente. Como é que você vai deixar melhor a atuação de Vanessa Camargo aí? Fez música ruim, mas atuou bem na série espanhola, entendeu? Não, e a série é cretiníssima, né? Tem muita pegação também, que é importante. Importantíssimo. Muita língua na glande. Muita língua na glande na academia. Então, assim... Eu acho que foi uma peça de entretenimento boa em 2018 e vai ter nova temporada, né? Vai ter a temporada nova aí de Elite. Que, aliás, tem um programa maravilhoso sobre aqui. Sim, eu espero muito que eles não tentem fazer Elite. Vamos criar um segundo mistério. Gente, faz esse povo se drogando, se pegando, que tá bom. É só isso que a gente precisa ver. A gente não precisa ver o mistério, quem matou Nova Marina, né? É, cena do futuro, que era estranha. Chega, já deu. Enough. E tira uma dúvida, esse filme Sorry to Bother You estreou no Brasil? Ainda não. Estreia mas, quando, vocês sabem? Tá nas lojinhas. Não, tá. É porque eu acabei de receber um e-mail aqui que ele já tá no Hulu. Já tá nas lojinhas, mas no Brasil porque não estreou. Porque não estreou na Polônia também. É só pra saber se estreia no cinema. Não, mas não estreou. Provavelmente não deve estrear, né? Pelo tempo. Não, pois é. Não deve tá estrear. Bom. Mas, desculpa, meninos, você. Vamos embora? Ou vocês querem falar mais sobre série? Não, começou agora, pô. É bom. Último programa do ano, gente. Fechando a tampa, fechando a porta aí. Primeiro, eu só quero só dizer que o nome do filme que eu queria lembrar de Tyra Banks, o Léo até me mandou aqui no chat. É Life Size 2. Que o Life Size 1 é com a Lindsay Lohan há 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, sei lá. E agora é o Life Size 2, que Tyra Banks vira uma boneca. Aliás, em 2019 não podemos deixar de perder a estreia do reality de Lindsay Lohan na MTV, né? Sim. Mostrando seu hotel na Grécia, né? Pelo amor de Deus. Eu quero só dizer, gente, não assistam The Voice nunca mais, porque se a porra desse reality show só serve pra atrasar com a nossa vida. Porque Satsu tava vendo, muito animado. Eu estou vendo aí... ainda, né? E aí eu comecei a ver muito animado. E aí na semifinal, como sempre, a América é uma imbecil e não só vota com a porra da buceta, deve ser, ou com a caralha do ouvido country, e eliminou todo mundo que era bom. Exatamente. Que deveria ganhar o programa, entendeu? E deixou só os country e uma pessoa boa que provavelmente não vai ganhar. Então, eu tô fazendo a promessa pra vocês que nunca mais eu vejo essa merda. Não, eu tô chocadíssimo, Dalan, que... Saiu uma postagem do The Voice no Twitter, né, anunciando a data de estreia da próxima temporada, já com a fotinho do John Legend e tal. Aí eu mandei um tweet em inglês, né, falando que vou sentir muita falta da Jay Hunt. E, tipo, vários americanos estão curtindo meu tweet, dando retweet. Sim, porque ela é muito boa. Né, gente? A Jay Hunt é maravilhosa. Deveria tirar o Adam, cara, e o Blake, sabe... Tira um desses caras, ninguém aguenta mais. Adam Levine só faz merda. Deus. Não, e assim, eu não entendo porque tem que ter três homens jurados e só uma mulher, sabe? Porra, a dinâmica da Jay Hood e da Kelly Clarkson foi muito melhor. E elas claramente foram as duas melhores coaches da temporada. Não faz sentido você mudar algo que tá ganhando, sabe? Exatamente. Mas aí teve uma dessas pessoas que me respondeu em inglês, falando que a Jay Hood não vai estar nessa temporada agora porque ela vai fazer o The Voice UK, que ela é coach lá. Também é gerada, é verdade. Ela é coach de lá, então ela vai fazer agora a temporada do The Voice UK, então provavelmente ela deve voltar na próxima. Ou não, né, porque eles criaram tantos coaches aleatórios, né, tem a Gwen Stefani, que deve voltar em algum momento porque dá pro Blake, tem a Alicia Keys, tem a Miley Cyrus, né, tem o Usher, então provavelmente... Tem a Christina Aguilera aqui. A galera saiu mesmo, acabou pra ela. Não volta mais. Mas eu tô até com medo aqui de levar um spoiler de quem ganhou o programa, porque eu só vou ver amanhã, né? Ah, eu quero saber logo, porque eu não vou ver essa merda mesmo, já quero passar raiva antes de dormir. Que horas que acaba lá? Já deve estar acabando. Já tá pensando. Não, já deve... dormir, né? Porque são 4:30 da manhã, então. Já deve estar na última parte do programa já. Claro porque esse ano aqui no Brasil não tá passando ao vivo, né? A Sony decidiu não passar. Uhum. Mas, meninos, antes da gente fazer os merchans, as despedidas, quero que vocês façam aí um resumão desse ano pra vocês, como é que foi, se foi legal, o que vocês querem desejar pros nossos ouvintes em 2019, se a gente voltar, é claro, né? Começa com o Leózio aí, que... Pode ser. É como eu falei, a música de Bebe Rexha, né, resume muito bem esse ano, que é I'm a Mess. Eu acho que a gente teve muitos altos e baixos, mais baixos provavelmente, mas a gente tenta se manter otimista e se agarrar às coisas boas que a gente fez com as pessoas, aos podcasts aqui, tudo que a gente faz, a comunidade linda que a gente tem, né? Então, eu quero desejar para as pessoas é que vocês continuem aí positivos, por mais difícil que seja. E queria muito agradecer ao pessoal do Logado pelo acolhimento aqui, por ter feito tantos programas, né, e ouvido tão bons programas mesmo quando eu não estava. É, gosto muito de tudo que a gente faz e fala por aqui, e acho que é nessa toada que a gente tem que continuar, né? Vamos seguir em frente. Um grande 2019 para vocês, né? Mesmo que a gente retroceda um pouco, a gente tenta avançar. Verdade, é verdade. Você, Darlan? Então, gente, esse ano de 2018 foi um ano muito louco, né? Tá sendo ainda um ano muito louco pra mim. Foi o ano de muitas recomeços na minha vida, muitas mudanças, né? Tanto de casa, de país, de emprego, de várias coisas, entendeu? E eu tô muito feliz de ter sobrevivido. De ter sobrevivido esse ano, porque agora, mais pro fim do ano, tá sendo difícil, principalmente por causa do clima, que é realmente muito frio, e eu tava ansioso pelo frio, mas eu não esperava que fosse ser tão frio. Essa porrada, né? Não, tão frio como tá sendo. Tipo, eu saí de um lugar que faz 40, fazia 40, e agora eu tô aqui. É, agora, por exemplo, que eu tô gravando, tá fazendo menos de 10, então... Meu Deus. É muito 880, sabe? Be careful what you wish for, né? Yeah, exatamente. Então, o que eu tô querendo tentar mostrar pra vocês é cuidado com o que vocês desejam, entendeu? Às vezes vocês acham que calor é ruim, tá muito quente, não sei o que, queria. Cara, frio é legal quando é assim, um dia, sabe? Bacana. Peguei um friozinho. Peguei mas é uma igual neve. O calor. É legal quando é um dia. Ah, nossa, amo neve. Neve é incrível. Então, neve é incrível quando você tá assim, um dia, você viu a neve, você foi lá embaixo, brincou, acabou. Agora, quando você tem que trabalhar 4 meses nevando e você não consegue andar na rua sem escorregar, a rua cheia de lama, a tua cara toda cortada de frio, aí é difícil. Mas eu não tô reclamando, graças a Deus, porque eu tô muito bem aqui, tô muito feliz, não tenho motivos pra reclamações. É, tô triste porque vai ser meu primeiro Natal sem a minha família aqui, mas vamos fazendo, né? Faz parte, escolhi estar aqui, então faz parte da vida. É, e fico feliz também por estar gravando aqui com vocês, mandar essa mensagem de alegria, esperança e amor pro final de ano de vocês. Feliz Natal. Não sei quando vai sair esse programa, então feliz ano novo, se for depois do Natal. Tudo de bom pra vocês, espero que vocês tenham gostado dos programas do ano, a gente faz com muito carinho. A gente fez 40 e poucos programas esse ano, todos eles com muita dedicação e torcendo pra que vocês gostassem, e a gente fica feliz que a gente tá recebendo o retorno de vocês. Então continuem comentando, continuem dando lá o apoio de vocês, assinando o nosso padrinho, a gente agradece. E é isso, se precisar de mim pra alguma coisa, pode me seguir lá no Twitter, @generosod, Facebook da Ron Generoso, Instagram Generosod, eu tô muito animado, tá bom? Grande abraço pra vocês, beijão, até a próxima e assistam Os Incríveis. Adoro o publi no final. Ai, ai. É, cara, acho que o Darlan já resumiu tudo, né, desse ano. Foi um ano de muitas mudanças, porque até pra mim, né, acho que tipo, eu tive o prazer de conviver com o Darlan nos últimos anos, semanalmente, pelo menos. Estava sempre fazendo alguma coisa e agora ele não está mais aqui, né, é muito esquisito. Mas a gente procura manter o máximo de contato possível, sempre trocando ideia pelo Telegram, aqui nas gravações, e eu acho que é isso, bola pra frente. 2019, não, acho que não vai ser um ano fácil pra todos nós, mas nos resta ter esperança de que dias melhores virão, né? Saibam que não estamos garantidos, né? A 8ª temporada do LogadoCast não está garantida ainda, quem sabe? Pode ser que a gente entre num hiato criativo, numa pausa. O que pausa. Vocês podem fazer pra garantir a temporada? Tá? Ter mais carinho, mais cuidado, né? Não só com o LogadoCast, mas com o SRCast, com o Salzinho, com todos os produtos que a gente fica aqui fazendo, que já estamos aqui, por exemplo, já estamos aqui há 4 horas gravando, né? E, tipo, deixar um comentário, não custa nada. Se você não pode apadrinhar, deixa um comentário. É muito importante que você deixe um comentário. Então, assim, a gente... No post, gente. No post, exatamente. Não adianta entrar lá no grupo e falar, nossa, muito legal essa parte, só. Deixa no post, que aí todo mundo vai ver, né? Vai gerar engajamento, compartilhar o post com seus amiguinhos. Então, é muito importante. Mas, de qualquer forma, a gente vai entrar num hiato agora, que a gente sempre entra mesmo nesse começo de ano, né? A gente sempre tira umas férias pra gente poder dar uma descansada, viver, que é muito importante. E também pra vocês poderem descansar, né, da gente. Mas foi um ano incrível. Afinal, se a gente pensar que o ano tem 52 semanas, e dessas 52 semanas, 42 a gente teve aqui, falando abobrinha, né? E às vezes a gente for contar, tipo... Se a gente for contar com todos os produtos da Holding, imagina quantas horas essas pessoas não passaram ouvindo nossas vozes esse ano. É muita raça de tempo, sabe? É uma lapa de tempo. Uma lapa de tempo. É uma dobra no tempo. Então, assim, contribua lá no Padrim, se você puder, padrim.com.br, né? Padrim.com.br/alugado, padrim.com.br/sede, né? Você, a partir de R$1, você pode contribuir pros nossos produtinhos, pra gente poder continuar pagando o servidor, continuar pagando onde a gente arquiva os podcasts. Então, é muito importante pra gente que você contribua. E se você não pode contribuir, contribua comentando, compartilhando, marcando seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer o que a gente faz aqui, né? Toda semana, de 15 em 15 dias, porque a gente faz com muito prazer, com muita alegria, né? São 4:30 da manhã na Polônia, da Alan está aqui conosco. Então, assim, vamos valorizar esse tempinho que a gente passa juntos, que a gente faz com alegria, mas se você valorizar, é muito mais legal. É muito mais legal mesmo. Eu quero aqui, e pela última vez nesse ano, mandar abraços e beijos pros nossos padrinhos e madrinhas: Amanda Guiar, Carol Giovanelli, Érica Ribeiro, Fauzi Lobato, nosso novo padrinho. Olha, novo do ECA também. Felipe Gonçalves, Henrique Simão, Isadora Soares, Karina Almeida, Marcele Soares, Luana Soares, Paulo Jesse, Felipe Moraes, Taylor Rocha e o Wellington Turso. Muito obrigado por estarem com a gente nesse 2018. Foi uma longa jornada, mas nós chegamos até o fim, né? Foi, assim, muito legal, muito legal. Eu amei cada minuto que a gente podia estar aqui produzindo esse conteúdo, trocando ideia. Espero que vocês tenham tido um ano incrível. Se vocês não tiveram um ano incrível, acreditem, as coisas sempre melhoram. De uma maneira ou outra, elas sempre melhoram. Então, acreditem que 2019 vai ser um ano 10, vai ser um ano massa. E, se tudo der certo, a gente volta em 2019, né? Mas, enquanto a gente não volta, ouçam a estreia da 10ª temporada da SA Cast, que tá um revival, né, maravilhoso, com as 10 narrativas mais maravilhosas e surreais, né? Desses 10 anos de SA Cast. Também ouçam o SED, que vai sair agora de final de ano, também já deve ter saído. Ouçam o SED de final de ano, que tá maravilhoso. Tem todo o elenco, menos eu e Darlan, né? Jovem. Mas a gente guarda na fanbase. Quem é fan favorite é fan favorite, né? A gente não é, a gente faz parte. Mas... Que contável. Mas, então ouçam lá o SED de final de ano, tá bem legal, a estreia da 10ª temporada da SA Cast. E, se tudo der certo, a gente volta em 2019, espero que vocês tenham curtido. Então, é isso, meus queridos, um grande abraço, até a próxima, e a gente se vê em 2019, ou não. Tchau! Tchau, galera! Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Mama said, something for oddity, a stranger crusade. all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. So I got one more run, and it's gonna be a sight to see. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision, always had high. Sassi, oi. Deixa eu te pedir um favor. Não para de gravar ainda não, porque talvez você possa usar esse meu pedido na gravação. Sim. Termina o programa com a música de final de ano da Furacão 2000, por favor. Eu amo, meu sonho. Não vou garantir nada. Aquela música, aquele funk de final de ano da Furacão. Eu sei qual é. É muito maravilhoso. A nossa festa... Aí a... O disco voador vindo, passando. Tá, você termina e você põe essa fala do Darlan e põe o funk depois. É muito bom, cara. É muito sensacional. Eu amo muito esse funk. É demais. Acontecer um ano bom para mim e para você. Você faz parte da família Furacão 2000.